Vamos começar em 3, 2. Bem-vindos ao Save Point, podcast número 15. E hoje a gente vai conversar sobre os clássicos do melhor videogame de 16-bit, que é o Mega Drive. Sega! É polêmica, polêmica. Chama o... Não é o gatinho, chama o Alborguete. Polêmica! Polêmica! É, mas, então, complicado. Mas era o melhor antes do Super Nintendo ser lançado. Tá, só Já tá falando gente, do Nintendo, cara? A gente não vai, nem tempo. Vai, a gente vai discutir. A gente vai discutir depois de se apresentar. O Eugênio tem uma tatuagem da Sega numa nádega da Nintendo na outra, cara. Claro. O problema é sério. E eu vi as duas juntas no F-Zero GX do GameCube. Tá. Vamos se apresentar primeiro. Polêmica. Já se apresentou. O meu nome é João e 8 mais 8 são 16. Meu nome é Jonas e eu não fechei um jogo com pato. Meu nome é Eugênio e 2 vezes 2 são 4. Senhor Jesus, meu nome é Leonardo Canha e porra, não fechei quase nada no Mega Drive. Vamos lá. Tá, pessoal, então, a gente separou uns joguinhos aí do Mega Drive, do glorioso Mega Drive, pra conversar. A gente não vai falar muito hoje sobre o console em si, sobre, ah, foi feito assim, foi feito tal ano. A gente pode fazer num outro podcast, porque até a gente tem visto bastante coisa sobre os acessórios, tanto do Mega quanto do Super Nintendo. Então a gente pode trazer isso num próximo programa. E hoje a gente pode falar sobre clássicos do Mega Drive. Clássicos pra gente, né? Que naquela época a nossa limitação era o que a gente tinha acesso. E eu vou começar falando de um jogo que eu tinha, o cartucho. É, como se diz no comércio hoje em dia, paralelo. Eu acho, né? Eu acho que era paralelo, que é o E-SWAT. E-SWAT. Não joguei, cara. Não jogado, cara? Não joguei. E-SWAT é que nem o Syndicate, por acaso? Que nem o Syndicate, cara, não, tá ficando mais difícil. Não é que nem o Syndicate. O SWAT é a plataforma, o Syndicate é 3 quartos lá e é meio estratégico o negócio. É verdade. Então, assim, ó, na verdade o SWAT era basicamente um jogo de plataforma, de ação, tá? E era um jogo que contava a história de um policial meio Robocop, um policial que ia ganhando partes mecânicas e tal e virando um cyborg ao longo da aventura. Espírito do Syndicate. Também, tem relação. Então, assim, esse jogo me marcou bastante. Primeiro que era difícil pra caralho essa porra. Esse jogo me marcou... Não, é verdade, ele era bem difícil. Mas esse jogo também me marcou porque eu tinha ele. Então, como eu tava falando, a gente tem acesso mais ao que a gente tinha na época, né? E às vezes não conhecia um jogo famoso porque não tinha na locadora, nenhum amigo tinha. E esse jogo me marcou também porque ele tinha gráficos muito legais, ele tinha um conceito de ficção científica interessante, bem em anos 90, assim, né? Homem virando máquina e tal. E tipo, os gráficos que tinha na transição de fase, tipo uma cutscene mesmo, eram muito legais. Era um jogo muito bem feito. E, nossa, eu joguei demais, só que eu não lembro se ele tinha 5 ou 6 fases. A pergunta que não quer se calar, cara. já cedo. Fechou? Não. É sagrado, cara. Ah, jogo não de tem como, cara. Fechar, não cara. Tem como, cara. Não, não. Mas eu fiquei curioso, cara. Se ele jogou tanto assim, entendeu? Joguei demais. Cara, a gente joga demais e não fechava as paradas, mano. Não fechava, cara. Não fechava porque não tinha como. É denso o negócio. Cara, chega mal o cara nível. Fechava os jogos que tinha, cara. Eu tinha sido colocado numa sanção paterna que disse assim, ah, é, enchesse o cu de jogo de Atari, de jogo de NES. Agora, tu vai ter só um jogo e pronto. Tu aluga o que tu quiser jogar, tu não compra mais. Resultado, não joguei bosta nenhuma no Mega Drive até o final. Ah, meu pai fez parecido comigo no Master, cara. Ele me deu pop nos dois desse quanto fechou isso aí. Mas que filho da puta, cara. Escolheu a dedo. Escolheu a dedo, cara. Certo, ele pegou o piolho atrás, é um jogo infinito. Dois jogos. Aí ele vem atrás da fase. Você tem 5 mil fases pra escolher, meu pai. Nossa, vou dar de presente pro meu filho. Ó, quando fechar isso aqui, eu te dou outro. Eu gostava no tempo do Atari, que não tem nada a ver com a história, eu ia no dentista e o dentista tinha lá várias coisas pro cara escolher. E uma das coisas era um cartucho de Atari que o pai comprava lá dentro. Eu quero cartucho de Atari, olha que legal. Tipo, ele dava um cartucho pra incentivar a ir ao dentista. Sério? É, tipo, o dentista entregava. Ah, peraí, qual é o telefone do dentista? Deixa eu ver, faz tempo que eu não faço revisão. Por que não fazem isso hoje em dia? Eu não sei falar com o Thomas, né, cara? É esse aí? É esse aí, cara. Então, assim, a introdução já mostrava ele com corpo de robô completamente, né? Só que vocês... Nossa, o Jonas tá tendo um orgasmo aqui, de certo, com esse... Adoro, velho! Vai pra tua exposição, cara. Olha aí, então, e o cara ia virando, começava com policial normal, Murphy da vida. Murphy. E só que, um pouco ia recebendo as próteses. Ia perdendo os membros no decorrer do jogo. Em vez de perder tudo. Levava um tiro, perdia o braço. É, oh, cara. Ele ia sendo atualizado. Atualizado, upgrades. Cara, puta. Tá, alguém de vocês jogou pelo menos um pouco esse? Eu joguei um pouquinho em emulador. Ah, tá. E ele é aquele tipo de jogo terrivelmente cruel. Aquele platformer tão simplificado na mecânica, no script dele, qualquer coisa que tu faz, tu morre. Sim, era bem bizarro. Tipo, acho que na terceira fase que começava. Tem uma fase do laboratório, assim, que laboratório de cientista maluco, vamos dizer assim, que tem um monte de meleca e gosma que cai do chão. Aí tem coisa que cai de cima, coisa que vem do chão pra cima, tem buraco, bota um speed, tem cacete. Oh, mas era bonito pra caramba, cara. Não, o gráfico muito legal, cara. Assim, mecânica funcionava bem, jogava bem, jogabilidade... Melhor que o Strider. Mesmo. Oi? Nossa, dá um show no Strider, cara. Eu acho que sim. Com certeza, pra mim é isso. Só o cenário ao fundo ali... Não, bem, muito bem feitinho. Eu gosto desses cenários com prédios bonitos. Esse jogo me lembra um que tinha no arcade, no NES, e tinha um port bom pra Mega Drive, que era o Rolling Thunder. Porque o cara tinha um negócio de, tipo, pegar cover... E tinha munição limitada, era um jogo terrivelmente cruel, que o cara não conseguia ir muito longe. Na verdade, eu fico muito impressionado como teve jogo difícil que eu joguei e nunca fechei, e pra mim tava bom que chega. Eu acho que isso me transformou nessa pessoa com quase 200 jogos no Steam sem jogar. Sem jogar, sem serem fechados. Cara, joga um pouquinho, tá bom. Não vou fechar mesmo, é muito difícil. É que o objetivo não é fechar o jogo, é tu apreciar a arte do jogo, não, aí é tu degusta o jogo. Exatamente, exatamente. Quando o cara termina, fica aquele vazio, mas na prática tem gente que joga pra terminar e nem curte, na real. Tem que curtir o processo. Eu acho assim, querer terminar a gente queria, sabe? Sim. Querer passar tu queria e tal, e tu sabia que tinha o final, que tu queria ver o final e tal. Tanto que quando tu terminava um jogo era um êxtase absurdo, assim, né? Tirando aqueles jogos que tinha só uma tela preta. Parabéns, você fechou. Obrigado, nossa. Game over. Mas assim, o cara não tinha... Não fechava, eu comprava a revistinha, né, pra ver o final. Mas a gente se acostumou a não fechar, cara. A gente se acostumou a não ver o final. Mas bonito, cara. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5 frame, cara. Pô, eu não sei não, cara. Eu acho que isso daí dava um bom no remake também, hein. Pô, total. Pô, eu jogava. É verdade, cara. Não é por nada não, cara. Muito legal. Mas o pior é que, assim, esse é um jogo que tá no line-up mais antigo do Mega Drive. Sim. E ele não é um jogo particularmente muito lembrado. Não, é não é. É uma pérola perdida, assim. É porque... E, tipo, vocês não têm ideia como esse jogo é difícil. O cara que chegou aí nesse vídeo, ele é muito bom. Não, mas tá no Easy. Não, é assim, ó. Cara, sério, joga no Easy, então. Não, mas é assim, eu concordo. Como eu tinha o jogo, eu chegava nisso aí, tipo, essa fase tranquilo, tá ligado? Perdia lá, perdia a vida, mas chegava nesse boss, no primeiro boss, que é o boss do helicóptero, né? e conseguia passar de boa. O problema é assim, da segunda pra terceira fase é que a coisa já apertava. Mas é um, olha, é um clássico, é um clássico. Show de bola. Show de bola mesmo. É um jogo, é um cartuchinho que eu queria conseguir de volta pra minha coleçãozinha retrô. Ah, tá aí ele com a armadura do StarCraft agora. É, aí ele ganha uma armadura bem parecida com o marido do StarCraft e tem bastante power-up e tal, né? Já, obviamente, né? Vai evoluindo e... Vocês acham esse jogo bonito? Eu vou mostrar um esquecido aí pra vocês depois, que é mais ou menos na mesma linha. Mas vamos fazer assim, então. A gente pode ir alternando entre um e outro pra não ficar sempre mesmo falando vários jogos seguidos. Eu tô olhando aqui a lista, não é nem a minha vez nem nada, mas eu tô pensando aqui. Ninguém vai falar de California Games do Mega Drive. Nossa. Nossa, é, porque imagina. Pra mim eu joguei muito Master System, cara. Eu vou tirar então o Sonic aqui da minha lista e eu vou falar. Fala, cara, porque é o seguinte, cara. O Sonic não precisa falar, cara. Todo mundo já sabe Sonic, eu sei, mas eu tava numa maré de falar. Quando choveu de molhado, ele pelo menos tinha o Sonic pra falar, né? Mas todo mundo sabe, Sonic pula a bolinha, feliz. Olha só, deixa eu fazer uma pequena intersecção um pouquinho, que talvez eu coloque no começo. Intersecção cirúrgica. Só pra quem tá ouvindo, a gente tá gravando isso aqui, não é ao vivo, não é transmissão ao vivo, mas a gente tá gravando mesmo num clima de ao vivo, assim, sem muito se preocupar com edição e com coisa, ficar uma coisa bem descontraída mesmo. Então, assim, vocês vão ver que vai ser uma conversa meio bagunçada, mas é pra ser mais divertido do que certinho. Tá, olha só, Jonas, fala o teu primeiro jogo aí, então. Do que tu quer falar? Abre a lista, né? Quackshot, né, cara? Quackshot, cara, Quackshot, cara. Nossa, mais real que a realidade. Quackshot é uma história. É um caso, cara. Porque assim, ó. O jogo com o Pato Donald, todo da Disney, todo bonitinho, todo coloridinho e foda pra caralho, que ele não fechava aquela merda, cara. Isso é Disney, cara. Não, isso é Disney não, cara. Não dá pra entender, cara. Poxa, era pra ser um pouco mais fácil, né? Cuidado das crianças. Não precisa ser tão cruel, cara. Mas o Quackshot marcou muito a minha infância, cara, porque eu jogava, nunca chegava no fim, tá ligado? Ia e não tinha save. É aquela briga, né? Aquela velha história. O Quackshot não tinha nenhum sistema de save mesmo. Era só no... E código, né? Nem código, nada. Mega Man é para os top. É, agora com essa questão de remakes e tal, eu acho que o Quackshot vai voltar também, eu tive lendo. É. A galera deu uma brincada, assim. Não sei se é real. Ah, eu não tinha ouvido nada. Uhum. Eu vi notícias, né? Não sei. O Castle of Illusion, os caras estão refazendo até pra ser 3D, não, né? Não, já saiu, né? Já saiu? Já saiu. Já, Castle of Illusion. Nossa, como eu tô velho, cara. Agora, o Quackshot, cara, é muito louco. Da onde tu vai vencer ladrão com uma arma de desinterruptor de pia? Os power-ups de metralhadora de pipoca, tá ligado? E pimenta. E pimenta, cara. Era muito da hora. Quem é que fazia os jogos Disney para os consoles nessa época? Era a Capcom? A Capcom foi depois daqueles jogos que tinha o aspirador de pó, que mudava tudo, que era do Super Nintendo. Nessa época, acho que era a própria Tectoy. Não, era da própria Sega. A própria Sega, né? Sega, ela tinha direito. E esses jogos, eles... Via de regra são muito bons. Sim, esses jogos Disney pra Mega Drive. Disney pra Mega Drive, depois a Capcom deu uma pasteurizada no negócio. É, depois. Então perdeu um pouco daquele charme que tinha. Os jogos da Sega eu gostava muito, cara. Desde o Master System lá que. E tinha Patópolis ali, vocês viram? Duckburger. Não, o que eu mais acho legal desse jogo, e na época eu não tinha nenhum conceito, é o fato dele ter elementos de RPG, cara. Os power-ups, tu precisava de chave pra abrir alguns locais. Exato, tal. O cara tinha que jogar no cenário anterior. Cara, eu vim no jogo de plataforma que era só avançar, cara. Aí, mas como assim tu tem que voltar numa coisa que exato. Tu já jogou? Sim! Cara, eu demorei muito pra entender isso, velho. Eu fiquei indignado, nossa, cara. E assim. O A corre, se tu segurar, eu ia falar. Ah, pode crer. Olha só. Não, vai já tinha os dashzinhos, tá ligado? Ó, o pessoal do Congresso, tudo aí, ó. Não lembrava que ele corria estourado, queimado daquele jeito? Com pimenta. Aí é só com pimenta. Tem que pegar todas as pimentas. Aí ele corre bem. Bom, um jogo esquecido, digamos, do Pato Donald era. Donald Duck, Maui Mallard, que ele era tipo um ninja, cara, é jogão, bom, cara. Difícil. Super difícil, cara. Caramba, super difícil. Cara, que jogão aqui. Segue um pouquinho aquela linha ali, dessa linha de dificuldade da SEGA. O, até ah, Sylvania, por exemplo, tem que, cara, tem que dar outra fase. O ponto vai fraco do final. O ponto fraco do Drácula lá é a arma de pipoca, cara. Ah, é? Tá ligado? Muito viagem. Pelo menos eu matava com a arma de pipoca. E tu vê, começa só com três fases, né? Cara, eu vi um amigo meu fechar isso aí uma vez, cara. Nossa, cara, sério? Ele fechou. Meu e Deus, o último cara. Chefão é um pato usando uma armadura, um cavaleiro, assim. Tipo Indiana Jones, a última cruzada. Cara, o que acontece, só, o que eu lembro dessa época de não conseguir fechar é que, assim, além dos jogos serem difíceis, tem os jogos que eram difíceis e eram muito bem feitos, tipo Sonic. Uhum. Sonic, quando eu fechei um há pouco tempo atrás, na versão do Play 3, que é igual, é bem fiel, eles só portaram pro Play mesmo, assim. É, claro, todo o conhecimento que o cara acumulou nos anos, digamos, facilita. E assim, de ser preciso nos comandos, de dar o pulo certinho, de ver, tá aqui nesse lugar, o cara quer que eu vá pra tal lugar e tal. Tipo, é um tipo de compreensão que na época eu nunca ia ter, cara. Não, então, e o Sonic, ele tinha um conceito adicional de plataforma que era o ritmo. Exatamente. Então é extremamente bem programado aquele jogo. É, exatamente. Só que hoje em dia a gente olha isso e a gente entende que o game designer tá pensando, basicamente. Tu quase pensa como Sim. se tu estivesse fazendo o jogo, entendeu? E na época não, cara. Na época tu apertava, sabe? Eu era muito simplista, assim. Eu queria, tá, é pulo e é faca, beleza. Vai aqui, pula aqui, daí. Eu não ficava pensando muito em outras coisas. O João tá caindo na pegadinha do malandro aí toda vez. Não, é interessante também que na geração 16-bits a gente parou de imaginar. Enfim, a geração 16-bits foi quando a gente parou de imaginar o que o jogo tinha de história ou ter que ler no manual. Sim. E sim. A gente começou a ler em inglês. Que, tipo, não. Todos, tipo, nós, Poxa, tirando cara, o gênio, aprendemos inglês nessa época. Sim, o 16-bits foi assim, cara. É, eu tive a sorte de fazer escola de inglês desde cedo, então realmente quando eu jogava esses jogos, Sim. eu não lembro do inglês ser uma barreira, entendeu? Sim. E eu sempre digo assim, cara, eu era um candidato perfeito pra ser o cara mais encarnado do mundo em RPG japonês. Porque o inglês não era barreira. Sim. Tu entendeu? Eu ia. Só que eu nunca. Foi o que eu falei no outro cast. Eu não tive muitos jogos de RPG e eu gostava mais de ação mesmo. Sim, eu também, cara. Noção, eu gostava assim, de jogo mais dinâmico. Eu não tinha noção assim, esse jogo é um RPG, que eu tenho que escolher as ações, que tem turnos, que tem tal, que é uma história que vai ser contada ao longo do tempo e tal. Então, tipo, eu queria. Cara, se o jogo não e tinha. E tu dividia o videogame com o teu irmão. E Exatamente. Eu dividia com dois irmãos. Tinha que ser uma diversão rápida, assim. Exatamente. Tinha que ser um negócio rapidinho pra poder trocar e dar o controle pro meu irmão. Cara, eu dividia pouco com meu irmão. Não dividia muito não, cara, pelo que eu me lembro. Eu era meio egoístinha. Porque, pô, tu fechar o Sonic, tá ligado? Tu tendo que dividir controle, era foda. Mas aí rolava, assim, uns momentos mágicos totalmente inéditos de cooperação entre os irmãos que dizia, tá, eu jogo essa fase, tu joga outra, e a gente fazia umas maratonas de jogar que começaram nessa época. Pode continuar. Não, mas é verdade, cara. Cada um pegava habilidade, juntava, fazia um co-op com um player, e hora que tu tinha a possibilidade, botou os dois juntos com dois controles Double Dragon. É o melhor sim, jogo cara. Pra tu unir os irmãos, né, cara? É um jogo de homenagem programado. Falar em RPG, Eugênio. Fala um jogo que tu gostava. Fantasy IV. Fantasy IV? 4. Eu joguei os outros por causa do 4. Fantasy? Cara, você me disse que eu nunca parei pra jogar essa... Não, Fantasy Star jogava dentro do Master. Serás né? queimado! Sabe quando que eu joguei Fantasy Star 4? É. Quando eu precisava arranjar um pretexto qualquer pra continuar enrolando meu TCC. Uma vez eu joguei Fantasy Star 4 por um mês. Nossa, eu levava ele todas as férias. Foi fazer, vários anos mano. Eu fui levar pro Fantasy Star 4 com o meu jogo de férias. Pô, faz assim então, já que tu me chamou de herege, compra o cartucho e me dá de presente. Toma! Agora tem Mega Drive aqui instaladinho, tudinho. Claro, né? É verdade. Mega Drive tá aqui instalado. Tá até ligado aí, ó. Vou te comprar um sem pilha. Tá queimando aqui. Sem pilha é problema fácil de resolver. Eugênio. Diga. Fala, me conta mais ou menos como é que é a história de Fantastar. O cara quer que eu resuma uma série de 4 jogos. Não. Só... Ah, vamos Deus, falar. Cara. Basicamente é o seguinte, você... Peraí, tudo era um trevo. Tá virando piadista esse bicho. Não, é assim, ó. Foi assim. Primeiro, perdi meu posto. Pedro Álvares Cabral chegou, avistou Terra, tinha vários índios e tal. Daí tá. Aí surgiu o Phantasy Star 4. Exatamente. Não precisa explicar que nem o Breno, tipo assim, ô, me ensina a jogar tal jogo. Tá, sabe que o botão do mouse faz? Não precisa. Então vamos assim, pelo início. Antes do Phantasy Star 4 teve o 3, o 2 e o 1, tá? Tá. Gente, é importante. Meu Deus, cara. Mas basicamente, o sistema solar de algo, em algum lugar no espaço, havia uma civilização brilhante. E os habitantes eram devotos a eles mesmos, de uma arte da ciência. E eles viviam de forma prosperosa. Lê em inglês, Eugênio. Eles criaram um robô chamado Mother Brain, ou o cérebro humano. E ele foi destruído. E adivinha por quem? Pelos protagonistas dos outros Phantasy Star. E eles perderam toda a tecnologia avançada que eles tinham e começaram a viver como se fosse na Idade Média novamente. A sociedade decretou. Parou. É. Quando os caras. Quer dizer, primeiro foi jogo de medieval até não aguenta mais. Aí os caras, tá bom, vamos fazer um jogo futurista. Tá, eles voltaram da Idade Média. É, exatamente, cara. Que é o mais eles legal. Eles regrediram na sociedade. Que o Phantasy Star 1 que tava um negócio assim, ele era tecnológico. Aí no 2 ele era mais tecnológico ainda. No 3 eles se perderam na tal de nave-mãe lá, que era a simulação do mundo, e voltaram para a Idade Média até descobrirem que eles estavam numa idade espacial. Nossa senhora! Tipo, não, e a descoberta disso no quarto não, isso, é muito isso, legal. Isso foi assim, ó. É muito legal. Ficou trocando de chefe de produção do jogo. Aí o cara falou, é futurista, tá bom. Aí o cara saiu e tu... Não, troca para medieval. Não, olha só. Não, mas a gente já é tá marrom, é medieval, cara. É medieval, olha mas, só. Mas a gente já tá fazendo o jogo. Não dá mais para trocar, não. Então eles viajaram no tempo, tá bom. Então é medieval. Aí o cara, não, agora é futurista de novo. mas é um medieval tecnológico, tá ligado? Já tinha armadura, já tinha arma laser. Não, exatamente. E aí, tipo, quando tu descobre os momentos ali na vila, que tem chãozinho de pedra, e daqui a pouco tu tem o piso da nave espacial com a luz amarela indicando o caminho. É massa pra caralho. É, bem massa, cara. Não, isso é legal, e tem momento triste, cara. Tipo, eu não me lembro, assim, de, pô, RPG que joguei quando era pequeno. Não joguei isso quando era pequeno, mas enfim. De, tipo, que, pô, personagem importante morre, que tu fica... Ó, oh, cara, morreu, cara. Não, tenso, cara. Aí depois tu descobre que o cara que morreu ia dar de 10 a 0 nos outros que entram no time. Não, e um detalhe importante. Eu posso, não vou estar falando besteira, que eu acho que é isso mesmo. Ele cria gerações, cara. Pode ter filhos, cara. Tá, mas isso é só no 3, cara. É só no 3? No 4 também? Não, cara. É só no 3. Então, o legal é que o Phantasy Star 3 Generations of Doom. O Phantasy Star tem também uma característica meio de ser dungeon crawler, assim, porque, inclusive, as batalhas tu vê como se fosse um dungeon crawler daqueles de PC e os encontros são aleatórios. É aquela visão... Primeira pessoa. Ah, e os bichos são muito. Na verdade, é terceira pessoa, assim. Tu vê a tua galerinha de costas, assim, como se estivesse acompanhando eles. Eu sou noob. No 4, cara, é muito massa. No 4 e no 2. Mas no mundo do Master System tem a visão do labirinto mesmo. Sim. Né? Pô, que é melhor. Cara, eu me perdi direto, cara. Era muito da hora. Porque tinha os labirintos que eram gigantes, cara. Aí tinha aquela bíblia que tinha na banca. Nunca peguei a mão naquela bíblia. Que tinha todos os labirintos do Phantasy Star. Sério. Tu fechou um? Não, fechei um. Por isso que não comprou a bíblia, meu amigo. Comprou e fechou. Comprou a bíblia. Não, cara, eu fiz tudo. E tudo na mão, sozinho. E em português, que era até que tinha... Os gibeões ficavam distribuindo aquela outra bíblia que não servia pra nada. Podiam ter dado essa pra eles. Meu Deus. Não, mas ele tinha muita passagem oculta do O cara podia botar uma capa da Bíblia mesmo, por volta, e dizer pra mãe, não, mãe, tô rezando. E o que eu falo acontece na tela, olha só, né? Isso se chama fé. Isso é fé morta. Então Jesus trocou seus itens e jogou os itens fora. Jesus causou um milagre chamado Typhoon Level 3. Né? Inclusive, esse milagre aconteceu em Hong Kong agora, né? Olha, parando, Nintendo na área. Mas voltando aqui pro Phantasy Star 4, é legal, cara, porque tu tá assim, tu tá na Idade Média, aí tu vai descobrir que tu tem um mundo tecnológico no Vale Sagrado, que ninguém podia entrar. É, tipo, aí tem toda essa parada de, meu Deus, tem um negócio enterrado aqui, caralho, é uma nave especial. Pô, o Miau tá no quarto? Nesse daí? Cara, tinha um personagem que era um gato, velho. No quarto, tu vê... Foi pro Pokémon depois, né? Ele foi pro Pokémon depois. Não. Mas antes dele ir pro Pokémon, ele aparece no 4, mas assim, ele velhão, assim... Sério? Sim. Que massa, tu cara. Tu fala com ele, velhão. Eu acho que é ele, por causa que ele faz uma referência total ali do Miau e tudo. A Alice do primeiro, não. A Alice do primeiro já morreu há porque tempo. No primeiro, o Miau... Tem estátua da Alice do primeiro e tudo, né? O Miau não fica gigante? Sim, ele fica gigante, tu encontra o gato gigante no quarto. Mas, Adélio, tu concorda comigo que eu acho, eu acredito que dos RPGs clássicos, esse é um RPG muito relevante para ser jogado hoje. Sim. Acho até sim. que mais relevante e mais atual para ser jogado hoje do que os Phantasy Star mais antigos, que às vezes eram um pouco mais travadão. É verdade. Não, tu sente a dificuldade, principalmente no terceiro. Parece um anime, assim, cara. Não, sim, é muito bom, cara. E tem o detalhe, se consegue facilmente a ROM só em português. Exato. É uma coisa muito interessante, às vezes, para alguém que tá começando a jogar agora. Por exemplo, pra colocar minha mulher pra jogar RPG, eu poderia colocar um ROM disso aí em português, sabe? Sim, sim. Pô, animal. E aí eu vou explicar pra ela o que o Bunda me explicou. Eu tava lá andando a pé no mundo inteiro dele. Tá, tu não sabe usar as magias de teleporte? Não. eu pensei que era uma magia bugada que você tava fazendo em combate e não funcionava. Nossa, cara. É, assim, ó, Phantasy Star, óbvio que eu conheço de nome e tal, mas eu realmente não joguei um minuto sequer de nenhum deles. Eu joguei o 4 depois de ter jogado emulado o Phantasy Star Online no Dreamcast no PC. Nossa. Mas Phantasy Star eu gosto de jogar os novos, cara. Eu acho muito massa. O online, o universo. Tem versões tecnológico, tá ligado? Tem versões novas, né? Tem. Tipo, mas tipo. Saiu um agora que é Blue Burst. Demais, eu joguei o Blue Burst no PC. Porque eu vinha jogando do Dreamcast, mas tipo, o gráfico do Dreamcast emulado era melhor que o gráfico do Burst. Computador. Olha, sei lá, a resolução limitada, os efeitos limitados. É, eu joguei muito, foi o Phantasy Star Online, tá ligado? Que aí fui no computador, e aí sim. pegava as duas galeras. A galera que jogava do Dreamcast. MMO aberto, total, sim. Né? Sempre não, conectado. Tudo conectado. Mas é que o problema do Phantasy Star Online, a dificuldade é que ele era instanciado, só 4 players. Sim. E tipo, se tu entrava assim num jogo que já tava rolando, os caras estavam lá no terceiro mapa, passava pelo mapa 1, 2 e 3, tu tinha que andar o mapa inteiro, não tinha bicho nenhum, tu não conseguia dar level, tu não conseguia pegar item. Quando chegava lá no terceiro mapa, tu morria no hit. Jogando single player, o cara não conseguia dar level e não, pegar, cara, item suficiente pra aguentar o terceiro mundo. Tinha muita focatrua. Era muito limitado. O online tinha muita focatrua. Eu tinha várias armas hackeadas que os caras me davam. E tinha um mag, cara, que, por exemplo, eu enchia o especial. Quando eu ficava com o especial cheio, eu podia morrer 500 vezes que eu não morria. Mas, cara, tinha esse negócio de... Que é invencível. Eu fui até ali até o final. História. Tinha uma história muito histórias. Interessante. Muito tinha massa. Altas aberturas. Aquela música daquela abertura é fantástica. É, do 2 remasterizado. Pelo que eu entendi, ele se passa na era do Phantasy Star 2. Isso. Tá, mas deixa eu só finalizar então o Phantasy Star. Vamos finalizar o Phantasy Star. Posso dizer, é um jogo de luxo do Mega Drive. Tem um dos melhores gráficos do Mega Drive. É como todo jogo de final de geração de videogame, ele exprimiu o console ao máximo, tanto em quesito de trilha sonora como em questão de gráfico, né? E assim, é um jogo que vale a pena, que até hoje... Quem não é da era 16-bits consegue aproveitar. É um jogo muito bom mesmo. Nem que tenha que usar filtros no emulador, mas consegue jogar direitinho. É um jogo legal. Vou falar um pouquinho do Streets of Rage. Vocês lembram quando foi a primeira vez que você jogaram cada videogame? Quando a primeira vez que tu tem contato com um console que tu olha assim, tinha uns clones de NES pirata no camelô, eu morava na fronteira com o Uruguai. E aí tinha uns clones de NES pirata que eram uns videogames todo colorido. Eu me lembro a primeira vez que eu vi o Super Nintendo, que não é o nosso tema hoje, eu vi lá na locadora um videogame bem branco, com roxo, eu olhei, deve ser um daqueles clones de NES vagabundo. E aí eu me lembro a primeira vez que eu joguei lá, que foi Street Fighter com fone de ouvido. Mega Drive, a primeira vez que eu joguei era numa galeria fuleira, que tinha uma locadora que tinha videogame pro cara jogar. E tinha assim, molecada fazendo fila, e o pai e a mãe, pai, olha, tem um videogame ali, eu posso jogar, é 3 mil cruzeiro a hora, eu posso dar aquela história. Sei lá como é que era esses dinheiro louco daquela época. Era uma coisa louca qualquer, aquelas notas de 5 plano mil. Color. Nossa, eu queria hoje só uma nota de 5 mil reais, tava bom já. Cara, e o primeiro jogo que eu joguei de Mega Drive foi Streets of Rage, que na versão japonês era Bare Knuckle. Numa tradução totalmente punhos livre. Nus. É, punhos nus. Numa tradução totalmente livre seria assim com os próprios punhos, né? Aquelas expressões, matou com. Né? E aí tinha essa tela aí que tinha. O Axel Cracado, Axel Stone, Axel Crack. Isso, inclusive que ele. Inclusive que ele era quase igual ao rosto da mulher, que agora me foge o nome, enfim. Manjo tanto Blaze. Da Blaze. Manjo tanto do jogo que não lembro o nome da mulher. E, cara, esse jogo, ele surgiu como uma resposta. Isso. Ele surgiu. Não, eu tô dizendo não porque eu tô lendo ali. Não, mas tu conhece o cara? Porque o cara. Não, porque o cara é bom. Não, essa trilha é animal, cara. Essa pois trilha, é, isso, pegar umas versões techno da trilha desse jogo. Nossa, nossa, dá pra ficar muito louco. Dá nossa, imagina, cara, tomar umas gorgas aí. Cara, e esse jogo, tipo assim, ele veio com uma resposta da SEGA com um jogo totalmente original ao porte do Final Fight. Eu não sei se ele saiu exatamente depois do Final Fight de Super Nintendo. Uhum. E tinha o gráfico melhor, porque o Super Nintendo era melhor e algumas coisas pior em outras. Mas esse era um jogo mais ágil e ele tinha co-op. E o Final Fight 1 do Super Nintendo não tinha co-op. Não. E tipo, não. A coisa mais massa desse jogo vai acontecer em algum momento quando a tela fica cheia de vagabundo aí. Que, cara, assim, primeiro, eu queria ser um cara punk. Quer chamar o carro da polícia? Chamar o carro da polícia? Não! Mas, ó, eu queria ser um cara punk pra andar de costas pras câmeras, cara. Porque eu nunca vi o rosto desse punk, cara. E aí tinha todos esses neon, e o cara assim, tipo, ah, tô fudido, tem uma galera. Aí, assim, agora, o que é um breakfast dinner? É tipo. Isso daí é tipo a coffee shop do Cypher. E tinha. Pô, e assim. Era um jogo que tinha cenário urbano, cenário de prédio, elevador, que é um clássico, tinha a praia, era uma mistureba. Ó, cara, praia assim, ó, mesmo, o gráfico da praia é muito animal. É a política do Talborg e do Ratinho, vagabundo tem que morrer com um tiro de bazuca. É assim que tem que ser, cara. E assim, cara, representa também o momento, né, da cultura Sim. americana com a violência que sofreu, né, cara? Isso já foi falado no outro cast, é verdade, a gente falou, cara, pode ver a época, os filmes, os jogos, todos eles retratavam isso, cara, que a cidade era violenta, velho. A cidade era pancadaria, meu. É, principalmente Detroit, que hoje é uma cidade fantasma que precisou do Robocop, quando o Robocop apareceu. Yeah, yeah! É. Cara, mas o City of Rage pra mim foi épico também, cara. Não, e assim, eu acho que o 1, o 2 e o 3. O 1, 2 e o 3, com certeza. Sim, e aí o que acontece? Eu joguei mais o 1 e eu não sei se era o 3 ou o 4, aquele que tinha o Zack, que era o cara meio cyborg. Não, não. E é o 3. É o 3. É o 3, então, que eu curtia pra caramba também. Cara. Então, curtia muito. Tinha o cyborg. É, o Zack, na verdade, era um cara meio cyborg, ele tinha uns raios e tal. E a partir do 2, eu não joguei praticamente nada do 2. Tinha o Skate. Skate e mais um parrudão lá. Isso, e pô, cara, andava de roller desde pequeno, ando de roller até hoje, eu sempre curti o skate. O cara podia. Eu tinha essas dominatrix de chicote aí. E o cara ensinava, né, como é que as crianças, que criança pequena, as meninas se odeiam, né? O que que tu faz se aparecer uma mulher de roupa colada chicote? Chuta a cara dela. É isso que tu faz. Nossa. Tinha essas costeletas de bronze, sabe, um jogo massa pra caralho. É jogaço, cara, é jogaço. E aí, vários leis, passa as plaquinhas na frente, ó, vários leis. Então, cara, tem um efeitozinho de parallax legal, simples, mas legal. O negócio é o cara indo pra... Esse jogo entra na lista dos jogos que eu mais aluguei. Os jogos que eu mais aluguei foi esse, Road Rash, NBA Jam e Flashback. Fechei algum deles? Não. Não. Street of Rage, tu não fechou? Fechou, né? Não, fechei depois o Streets of Rage 1 jogando no emulador. Nossa. Mas tipo, jogando emulador, eu fechei Battletoads junto com um amigo, pra ter uma ideia. Porque Save State é uma coisa muito cheater. Então Battletoads em 2, Battletoads em 1, cara, nunca fecha. Então assim, ó, o gênero beat'em up tinha no Super Nintendo bastante, só porque eu acho que o Mega Drive era o mais forte. Então, por exemplo, pô, em vez de fazer um Streets of Rage 4, a SEGA fez um Comic Zone, por exemplo. Entende? Que era um IP totalmente novo, extremamente sim, criativo. Sim. Então eu diria assim, que esse é o domínio do Mega Drive. Mas jogo assim, de né? corrida e beat'em up, shooter, shmups, era totalmente Mega Drive. E eu diria que plataforma, de uma certa maneira, o Sonic era o grande expoente, mas tinha umas pérolas perdidas aí. Tinha. Cara, e esses barulhinhos, cara? Esses barulhinhos clássicos, essas coisas de arcade. Cara. Agora, um dos jogos que eu também tive, que eu mais joguei na vida, foi Revenge of Shinobi. Fechou? A piada interna já, cara. Fechei três já vezes. Virou um bagulho. Cara, o nome desse cast joguei, mas não fechei. O nome do nome do cast. Mega Drive, não fechei. Cara, eu tinha isso aí pro Master System, tá? Ó, dica. Eu te digo até na fase que eu nunca passei. Era um boss, que eram vários carinhas que tem que matar. Tu não jogou, conta de matar. Tu não jogou, mas o JV jogou lá em casa o Shinobi do Saturno, que era com live action, assim, e tinha uns vídeos. Tinha uns full vídeo no meio, cara. Muito. Então, os FMV é assim, pô, cara, muito clichêzão. Assim, este nome, putz, foi muito engraçado porque, como eu falei, eu tive o cartucho, então eu joguei demais e como eu nunca fechava, ficava repetindo as mesmas fases sempre. E aí tá, agora depois dos anos, tava aquela coisa, ah, PSN, não lembro se ele foi grátis ou se ele foi, tipo, muito barato ou alguma coisa assim. Aí tá, vamos baixar aqui no Play 3. Baixei no Play 3, é o mesmo jogo, certinho. Inclusive, achei muito legal a interface que eles colocaram pra te iniciar o jogo, que é como se fosse um Mega Drive, assim, e tal. Então, quem tem no Play 3 conhece. E, cara, foi muito engraçado porque anos e anos depois, fui jogar no Play 3, muitos anos sem jogar, cara, eu lembrava detalhes das fases. Porque tanto repetia essa porra, cara. É muito bom, muito bom. 89, né? Que apareceu ali. Sim. Não, é um dos jogos. Na verdade, antes dele teve o Shadow Dancer, que já era o Shinobi, mas que era o cachorrinho. É, engraçado, né? Na minha lembrança, o Shadow Dancer veio depois, sabe? E eu acho o Shadow Dancer muito mais bem feito do que o Shinobi. Do que o Revenger Shinobi. Esse Shadow Dancer não joguei. Não? Não. Não, mas tem. Todo mundo aqui vai ter o jogo. Nossa, é um clássico Mega Drive, todo mundo conhece. Jogou não. Tipo, não, todo mundo acontece, tem. Acontece. Esse eu não joguei, por exemplo. Nossa, isso aí eu joguei demais, cara. Mas eu acho... Eu joguei muito. E aí tem aquela partezinha da cachoeirinha. É. Um pouquinho, morria lá. Nossa. Cara, eu era pequeno, não, eu passava pequeno, daquela velho. Fase. Eu passava daquela fase. Sério? Sério. Cara, e não tem momento que tu chama um lobo, um cachorro? Ou é no... O cachorro é no Shadow Dance. O cachorro é no Shadow Dance. Nesse aí, cara, eu devo ter chegado assim, ó, na quarta fase. Eu vi um gameplay completo, tipo um speedrun, e eu devo ter chegado na quarta fase. E se você apertar pra cima, ele vai pro outro plano ali? Vai. Não, ele vai. Tem no outro plano, não nessa fase, mas tem. Que o do Master System, cara, que eu joguei, que era a conversão do arcade. Nossa, Master System, conversão final do arcade, cara! Tu apertava pra cima e ele fazia uma magia que ele flutuava, assim, tipo aqueles coisas japoneses que ele ia pra cima, pros telhados. Ah, sim, dá uma paradinha. É, exatamente. Né? Sprite. E eu morria na quarta fase. Jota, no arcade, Shinobi 87, Shadow Dancer 89. No Mega Drive, Shinobi... no Mega Drive 88, não, 89. É que esse é o Shinobi. Shadow Dancer 90. Esse é o 2, cara. Esse é o 2. Revenge of... Esse é o Revenge of Shinobi 89. É, ele veio depois do Shadow Dancer. Veio depois, né? É, mas eu acho assim, ó. Aqui tá o seguinte: o Shadow Dancer foi arcade 89 e port pro Mega Drive 90. Ah. O Revenge of Shinobi foi direto no Mega Drive 89. Essa é a diferença. Tá, por isso. É, putz, cara, esse aí. Meu Deus, eu sei de qual é. Não, e os power-ups que tinha, cara? Ah, né? Tinha muita coisa, velho. O power-up do... Assim, ele tem a Ele espada, fazia os jutsus, né? É. Então, ele tem a espada, ele tem a shuriken, que dava pra upar a shuriken, como tá acontecendo agora no vídeo, e tem os jutsus, que são as magias fodonas, que o cara deixava pra usar no boss, né? É verdade. Eu já usava antes. Cara, quer ver? Por exemplo, no Master System, tu não podia morrer, né, cara? Porque se tu morresse, tu perdia todos os teus upgrades. É, o Shinobi do Master, o Shinobi do Master é de 88. O Arcade 87, o Shinobi do Master 88. Não. E esse foi direto pra Mega Drive. Então, assim, no Master System, cara, tu só precisava de uma vida. Porque se tu morreu, tu não vai. Tu chegava e depois, como é que tu vai voltar? Cara, eu chegava lá no boss da quarta fase, lá que eu morria, eu já não tinha nem shuriken, eu jogava bomba e explodia. Bluf, bluf. E quem disse que eu matei aquele desgraçado? Não matei. Era muito, parecia o jutsu do Naruto, que se multiplicava na tela, ficava a tela inteira, e eu matando um atrás do outro, e não acabava nunca, cara. Esse quase Street Fighter de rodoviária. É, cara. Ali, ó, o cara tem a mãe. Ó. Esse é chatinho, eu gastava o shuriken dando rodopio pra matar o primeiro boss. Mas, puta, cara, eu joguei demais. Revenge of Shinobi, clássico demais. É, e esse não é o Shinobi 2, é o Shinobi 1 do Mega Drive. Depois tem Shinobi 2 e Shinobi 3 aqui, tô vendo. É, tem vários Shinobi, mas... Sim. Assim, e o Shinobi Legion do Saturno, cara, que muito bom, cara. Tem um japa gordinho lá fazendo papel do Shinobi. No Shinobi Legion do Saturno, que é... Melhor videogame já feito. O próximo jogo de ninguém. Pega a lista. Desert Strike. Desert Strike, cara. Desert Strike é um caso sério de paixão por mundo aberto, assim, tá ligado? Pois é, cara. É um jogão. No tempo que Electronic Arts não era odiado. É verdade. Nossa, tá, lembrei. Eu joguei todos esses um pouquinho, nunca fui longe nem nunca. Era só falta de determinação, tu pega, faz a missão, pô, é razoavelmente linear. Cara, era uma viagem porque assim, ó, eu pegava esse jogo emprestado, eu vivia na casa do meu primo, tá ligado? Sim. Ele que tinha Mega Drive, eu tinha Master System em casa. Eu jogava só com isso, porque eu tinha dessa. E aí o que acontece? Eu pegava e... pegava emprestado com um amigo dele, cara, e começava a jogar. Só que é um game, cara, que tu não tem um roteiro pra te estar executando. Ah. Tinha as missões, assim, secundárias e as principais, tu abria uma pinha, via quais as missões que tinha que fazer e ia fazendo. Faltava combustível no meio do caminho, tá ligado? Ah, tu tinha só três vidas, só podia salvar 4 pessoas por vez, entendeu? E vinha os jipinhos, cara, tá ligado? E tu ia matando os caminhozinhos certinho, porta-aviões. Cara, o mundo era muito grande, eu não dava conta de fazer esse jogo. Eu achava bacana também é o desdobramento que ele tem, que é o Desert Strike, Jungle Strike e Urban Strike. Tem 3 modelos diferentes, cara. Tem, tinha 3 jogos diferentes. Mas a série mas continuou o Desert, depois. Mas são 3 jogos da mesma olha, série. E olha a atualidade, um americano afogando um árabe. E parece o Chuck Norris, ó. The Madman built this reputation by showing no mercy for those who stood in his way. É isso aí. Mas os árabes eram aliados nessa época, né? Então, cara... Mas nunca é aliado, mas tá maluco. Era... do nome é não, tudo bem, é, te dobrou, mas o outro ponto é, tipo, sempre assim, é que não tem só um árabe, tem um árabes, então os Estados Unidos escolhe um dos outros, é que nem os chinês, cara, o cara vai entender o chinês ou o vietnamita, o cara pensa assim, ó, o que foi aquela bosta do Vietnã? Os Estados Unidos foi lá, meteu o B dele, escolheu um lado e jogou que lado, se fudeu? Cara, e é o que tá acontecendo na Síria agora. É, é uma família de... o lado errado, que burro, dá zero pra boa eles! Olha só o cara aí, ó, cara. Parece não, chega as cutscenes maluta mostrando sim. O Evil East Man. Homem genérico de bigode. Homem genérico de bigode, sabe? Vou levar. Um tapa na cara que deu junto. Cara, meu Deus, um gif disso hoje, agora, já, por favor. Aqui, ó. Pô, é, então, é um game que chamava muita atenção. Olha que gatinho. Nossa, cara, nem faz isso aí pra eu ouvir o She has man hands. She has man hands, olha lá. Ah, tem uma mão que não tá vindo. Tem um cara assim. É mais fácil ter um cara assim que já vindo. Pois é. O Golfo. In the Golf. Não, e olha o rock and roll. Não, trilha sonora e tudo, cara. Tu viu esse jogo? Já? Quando eles metralhavam aqueles dinamitas. Já viu esse jogo? Nossa, eu achava muito massa, cara. Tu escolhia o piloto com o piloto. Xavier Thomas. Olha o míssil fazendo a curva. X-Men, cara. Esse jogo tem um único míssil que faz curva e ele dobra pra fazer a curva. Parece um dildo. Míssil de desenho animado, é um dildão. Special Forces. Carlos Valdez, Jake. Missing in action. Não, por que, que o apelido Mia, Carlos Valdez é Jake? Mr. G. Eu acho que o Carlos Valdez, por ser latino, é o faz tudo. Ele é o Jaque. Já que tu tá aí. É o primo do Ramon Valdez. Seu Madruga. Cara, é o Seu Madruga. Não. Ele é o Seu Madruga, cara. Cara, vai ter que enrolar uma carteirinha dessa pro Seu Madruga, cara. Puta, agora ferrou. Ramon Valdez, né, pra cá. Ramon Valdez. É, entre aspas, Madruga. Madruga. Eu vi num carro esses dias. Deus ajuda quem cedo e acaba de Seu Madruga. Gente, estourada, né, cara. Que nessa época o Desert Strike, cara, pra mim, que eu achava massa também, que eu curto bastante jogo de avião e simulador... É o... do navio. Tinha, cara, a questão do Afterburner, que eu achava massa pra caramba. Animal. Don't Catch Alley, do Sega CD, que joguei, nossa, achei massa, tá ligado? E eram jogos assim que me conquistavam. Alguém jogou algum Afterburner em arcade? Tinha um arcade que virava. Era maravilha. Nossa, eu ia em Porto Alegre, cara. Eu ia em Porto Alegre. No Prédio Belas. Eu vi no Beraba Shopping, cara, quando foi recém-construído. E hoje, no Floripa Shopping, tem uma versão mais moderna do Afterburner com, não sei se era 3 telas e uma cabine grandona. Nossa senhora. Ganha, no CH, eles fazem referência ao arcade do Afterburner. Nossa, que animal, cara. Nós temos que... Tipo, o projeto de traduzir isso aí pro inglês, tá terminando? Não vou saber. Parou? tinha um projeto. Eu casei, eu não tenho mais vida assim pra videogame. Ah, desculpa. Cara, eu casei e eu digo pra minha mulher, vai fazer alguma coisa que eu vou jogar. Ah, ela manda assim. Faz só... alguma coisa de último enquanto eu jogo. Não, aquela o história. O controle lavar a louça agora. Fala, minha, minha mulher vai vir e esquece. Eu vou me corrigir aqui, eu vou me retratar. Eu dou atenção pra minha mulher, eu divido as tarefas da casa. Daí às vezes ela tem alguma coisa dela que ela quer fazer e quando ela me deixa, eu jogo. Eu. Tenho. Fala mais um clássico aí que tu gostava de jogar. Não sei, deixa eu ver a lista aqui. Ah, o Spark Tours. Cara, Spark Tours, eu posso falar, cara. É um jogo massa que não precisa ser do Sonic, cara. É da Konami, cara. É da Konami. É uma alternativa pra quem não quer se vender o Sonic. E dizer, ah, Mega Drive só tem Sonic. Não, cara, tem Spark Tours também. Mas o Spark Tours saiu pra Super Nintendo também. Ele não, é multiplataforma. É. Bubsy também. Não, mas esse aí é um jogo muito rápido, cara. Eu fiquei impressionado pela qualidade dele, cara. Eu não joguei a versão HD, nem vi, mas na verdade, sabe que é muito bom, cara. Nossa, eu jogava no... Eu não joguei isso aí, mas tinha do Super Nintendo, não tinha? Tá, mas assim, ó... Porque eu joguei, mas não sei como é que ficou o port do Super Nintendo. Ele do Mega Drive era um jogo extremamente rápido. Ele é um jogo que é de plataforma, tipo um Sonic. Tipo assim, um jogo de plataforma, bem colorido, assim, tá? Bem fluente. E ele é rápido, assim, que ele tem um botão de burst. Que ele soltava... Ele tinha um foguetinho nas costas e ele... via correndo pra tudo que é lado e tudo mais. Uhum. Então era muito legal, cara. Sabe que tinha mecas. É, sabe que na diferença de hardware dos consoles era assim, o Mega Drive tinha o processador mais rápido, e cara, tinha mais memória RAM. Massa, mano. E o muito Super massa, Nintendo tinha a paleta de cor mais ampla, espectro de cor mais amplo, e tinha mais... O processador de som era melhor. Era de melhor. E o processador do Mega Drive central é Motorola. Oh. Exato. Ou seja, é um V3, por exemplo. É um V3. É verdade, cara. Então, assim, basicamente, eles exploravam bastante a velocidade do Mega Drive, né? As cores também estavam no limite do console, como vocês podem observar aí, né? As cores do Mega Drive, elas são sempre as mesmas. Daria pra fazer uma paleta de cores das cores mais comuns do Mega Drive. É, esse azul estaria, por exemplo. Esse azul tá. E os tons dele também, né? Sim. São exatamente os tons de azul do Sonic, se você olhar ali. Sim. Cara... Ele me lembra muito aquele Rocketeer do filme, tá ligado? Rocketeer? Rocketeer. Que tinha um jogo, cara, de NES. Que eu achava muito da hora. Eu não isso joguei. Me lembra Lango Lango, cara. Não, é verdade. Lembra muito Lango. Não vai passar essa tem parte. O Sparks, ele é um Sony genérico lutando de Lango Lango robô. O Sparks, tá, na verdade, lembra quando a gente falou de mascotes no podcast? O Sparks, ele foi um mascote que surgiu naquela época que... O Sonic revolucionou os mascotes de plataforma e todo mundo tinha que inventar. Todo mundo tinha que inventar. Não adianta. Vai, dá a volta quando quiser. Volta o Sonic. Volta o Sonic. Sabe, o que acontece? É porque o Sonic gerou aquela tendência assim: tem que ser um mascote que seja um cara de atitude meio radical e que tenha alguma coisa diferente. Surgiu de tudo. Tinha herói Gambá, que era o Awesome Possum, tinha o Aero the Acrobat, todas aquelas merdas. Tá, eles ficam nessa luta eternamente. Eu sei, cara, porque tá demorando. Já adiantou? Cara, tá aí, olha só que legal. Nossa, olha só, Sonic igual. Olha só, em vez de pegar esmeraldas, mas ele tinha o Spin Dash com a espadinha dele, olha só que legal. Não, um jogo muito bom, cara, mas pô, totalmente Sonic. Né? Mas é o genérico de quem não quer jogar Sonic, né, cara? Mas é legal pra caramba. O cara não quer jogar Sonic, mas quer jogar o genérico de Sonic. É verdade. Vai que o cara assim, ah, pra que o Sonic? Não posso ver. Tu tem a opção de jogar com os Sparks, e o jogo dos caras é muito da hora. O aerocrobático. Não, e outro, né? Tinha que recarregar, né? O foguete. Tinha que recarregar. Tinha que dar um time pra recarregar. Uhum. Tem tudo? É o Sonic. É um Sonic. Tem um Sonic genérico, mas é legal. Mas é uma alternativa pra quem quer. Cara, mas eu sei que tem mais jogos pra gente falar. E a trilha sonora era muito boa. California Games é, né, cara? É épico demais, cara. A gente tava conversando mais cedo aí que o universo dos jogos que a gente conhecia antes da internet era o que tinha. Em revista de videogame, o que seus amigos tinham, o que seus amigos falavam que existia, as locadoras e os jornaizinhos da Sega, da Nintendo que a gente tinha na que época. Que vinha dentro dos cartuchos das fitas, né? Isso. Então, o que vinha na caixa, o cara olhava, eu trouxe aqui meu papelzinho do meu Mega Drive, que tá inteirinho até hoje, tem 23 anos aquele papel. A gente sabia decor, esse papel que vinha e a caixa, a gente sabia decor. Tanto ficar olhando, porque tu... O cara, assim, tu não pode mais jogar. Então tá, eu ficava olhando a caixa do Mega Drive por horas. Cara, eu fazia isso, eu ficava horas assim, às vezes na loja mesmo, olhando e assim, ó, assimilando cada pixel, cada detalhe da arte da caixa. Assim. Não, e assim, eu tenho alguns anos consecutivos, dos anos que eu tive Mega Drive, eu passava muito Natal no Rio Grande do Sul, na cidade de Rio Grande, que é 800 quilômetros daqui, então a viagem era longa. Então aí eu ia lá pro Natal, aí ganhava o jogo lá. Cara, eu lembro direitinho quando eu vi Road Rash, cara. Não tinha como jogar. Aí ganhei o jogo, não tinha como jogar. Ah, que caralho, cara. Tava louco pra voltar, queria nem saber família, caralho. Aí a hora que voltava, cara, vinha no carro babando em cima do manual, assim, cheio. Cara, era um lance muito legal tu comprar um manualzinho, tá ligado? E já matava um pouquinho da tua vontade. Então, assim, já treinava os outros, tu usava a imaginação, tu sentia o cheiro do manual do jogo. Sim. Tu sentia. Chegava em casa, cara, chegava nem acendia a luz, velho. Ia correndo botar o jogo no Mega, cara. E esse jogo, ele tava nessa categoria justamente assim, eu tinha um amigo que tinha esse jogo e o Ayrton Senna Super Mônaco GP. Cara! Ayrton Senna Super Mônaco. Tá, assim, eu, enquanto a gente ia conversando aqui, eu fui fazendo uma lista de jogo pra ser mencionado, pelo menos, tá enorme. E tipo assim, ó, a última vez que meu pai jogou videogame na vida era assim, jogou uma corrida de Ayrton Senna Super Mônaco GP, que era um jogo de corrida tão fácil, né, que ninguém completava direito uma corrida. Aí meu pai assim, deixa eu jogar outra, tá. Deixa eu jogar outra. O pai queria jogar uma terceira e dizia: não, pai, deixa a gente jogar. Ah, então vamos tomar no cu, não quero mais jogar essa merda. E o California Games, meu amigo, tinha também. E a gente jogava, fazia competição. E, cara, quando a gente era pequeno, os scores eram muito baixos. É verdade. A gente só fazia pontuação muito baixa. E depois de grande, tu pega isso aí com uma galera tomando uma cerveja, passando controle, cara. Fazia uma pontuação absurda. Surf, esse eu não era um grande fã, porque tá judiava. Aí o controle. Tá aí o precursor do Tony Hawk. Esse judiava a mão bastante. É. Aquele footbag todo mundo achava interessantíssimo. Esse não, era muito bom. Tinha. Isso. E o. E tinha aquele. O BMX também era uma versão. E eu gostava muito de patins, porque viado, patins. Ando de patins, foi isso aí mesmo, então. Mas qual que não tinha no Mega Drive? Eu acho que era o patins, né? Patins tinha. Sim. Patins tinha. O que tinha no Master? Tinha um a mais que não tinha. Ah, o do disco, Frisbee. Só tem no Master System. Sério? Exclusivo? É. Mas que putaria. Mas é? O Frisbee do BMX, eu lembro. Nossa, tudo que o cara fazia era cair nessa. Sofrimento. Cara, eu jogava pra. Nossa, o BMX era desossado, cara. Pô, jogava muito bem no BMX, cara. E dava pra fazer competição, cara. A gente só... Assim, ó, tava lá a ferramenta, a gente não sabia usar. Só foi aprender depois de grande. Tu pode criar um campeonato, dar um nome pra todos os players, aparece assim. Agora é o Eugênio. A modalidade é tal, tu podia escolher quais modalidades vocês queriam competir. Sim, exatamente, eu fazia isso. E essas músicas? Cara, eu manjava, cara. E essas músicas? E outra, cara, esse é um jogo que mexe assim, ó, tem algumas coisas mágicas que fazem as pessoas viciar nos jogos. Uma delas é a paciência. É. Se tu joga Candy Crush devagar, tu não perde. Tem umas fases que são cheater, mas tu joga com calma. O problema é que o pessoal é ansioso. Esse jogo mexe com outra coisa que vicia, que é a ganância. A ganância. Mais um pouquinho. Tenta dar mais uma volta no looping. O cara quer que abra os... mortinho no mortal, tá ligado? É. Não. Ia ser massa se esse jogo tivesse sangue. Tu sinto morre não. Na primeira não, rampa, acaba. Mas, a ganância era naquele footbag? Sente. Cara, aquilo era ganância. Porque tu via, tu fazia um combo gigante e perdia tudo depois. É que nem no BMX. Ó, gaivota, vou tentar acertar a gaivota. É que nem no BMX. Eu sei que se eu pular direitinho aqui, eu vou passar. Mas eu quero dar um mortal. É verdade. Mas é que também ele mexe com um negócio muito visceral. Eu quero dar um mortal, triplo. Assim, ó, a relevância desse jogo hoje, inclusive se ele fosse refeito, e tem um monte de gente pedindo pra ele ser refeito. Qual que é a relevância? Esse é um jogo de sofá, de passar o controle e de ganhar na pontuação. É verdade. Então ele é uma coisa, é uma mecânica básica desde os primórdios do videogame. Tem uma característica de arcade que os jogos não têm hoje. California Games inteiro é... Cara, eu tenho uma lembrança muito boa porque eu ia na casa de um amigo que tinha um Master System e, nossa, jogava isso aí até enjoar, sabe? Interessante que o BMX do Master pro Mega são bem semelhantes, né? Sim. Tem de gráfico, TV sonora, tudo. O Master cara, essas musiquinhas, posterior, cara. Né? essas musiquinhas. É possível que o do Master tenha sido port, tipo, porque os Sonics do Master todos são posteriores. Cara, eu sei que um jogo que eu gastei o controle de jogo... Pô, motocicleta, eu não lembro dela ainda. Não chegou nessa... Não, o Master System não tinha motocicleta. Eu cheguei até o final da pista, um jogo que eu gastei os dedos jogando, cara, foi Road Rash 2. É o melhor, na minha opinião. É o melhor. E a trilha sonora? Eu tinha o original... Esse daí pra mim era meu game de locadora. Esse é o teu deslocador. Esse eu aluguei umas 7 vezes. Eu e meus amigos no colégio, que isso era sério, a gente fazia desenhos dessas motos. Os caras se quebrando com as motos. Era tão legal desde. E o frame rate, cara, hoje quando a gente baixa de 30 FPS, a gente reclama. Olha isso, é um GIF animado. É um GIF. Essa foi uma festa. O cara tem o prazer de se fuder em câmera lenta e pensar, ai, bati. Aí abriu um buraquinho. Não, assim, ó. Dava um tempo de ir no banheiro e voltar, tá ligado? Ele ainda tava caindo. Especialmente se tu batia, cara, de frente com a moto preta. A ninja pretona, né? Nossa, eu joguei com ela também. Pô, e quando dava o gifzinho da ambulância vindo te buscar? Não, e o Road, o gifzinho. Não, os gifzinhos no final, cara, de posições. É, era muito perde. Massa. Era uma diversão, cara, era um jogo engraçado. Não, era um jogo de engraçado, cara. Mas era violento, mas era engraçado. Vocês jogaram a versão 32-bits, aquele Saturn 3 da PlayStation? Não. Aquele tinha uns vídeos full... Eu vi. E os vídeos, eles ao mesmo tempo, eles tinham humor, eles tinham umas coisas muito estranhas. Por exemplo, terminava a corrida, tu pegava... Alguém lá pegava uma gata, mas tipo, não era bem uma gata, era tipo um transexual. Tem um humor bem bizarro, aquele jogo. Tinha. Esse aí também tinha, cara. Que eu lembro que tu terminava a corrida, se tu perdia, não, pegava uma cara... moto desmontando todo assim. E o cara lembra desses nomes, cara. O cara lembra dos nomes, tipo, Viper, O'Neill, tinha aquela bag, não sei. O nome dos policiais, cara. O cara odiava eles pelo nome. Não, e tinha outro. Os policiais tinham uns graus de dificuldade diferentes do time. Sim. E eu, cara, juntar grana pra comprar a moto era uma diversão. Não, assim, cara, quando saiu o jogo de corrida de moto, podia bater no cara. Bater com correntes. Roubar as armas. Roubar a arma do outro cara. Socar o policial. A coisa que eu mais gostava, chutar o cara contra o carro que vem na contramão. Nossa, era um sonho, cara. Né? Aí. Ó, o motocicleta assim, gente. Aí a moto ia andando sozinho. Aí aquelas pistas e que tinham. Essas coisinhas de madeira que tinham. Ah, essa PE número 1. Tinha um negocinho do lado da pista de madeirinha, assim, que não era uma placa, era uma madeirinha pequena que não tava ali, só pra fazer tu sair voando. Cara, tu batia... Polícia. Batia na madeirinha, tu voava 5 km, cara. Mas eu acho que a taxa do YouTube tá mais baixa do que a do jogo. Né? Não, é assim mesmo, cara, é assim, era assim mesmo. Era assim, tchau, era. É que eu prefiro as minhas lembranças, hein. Cara, mas assim, ó, o interessante é que depois do momento o cara consegue abstrair. É. Porque, por exemplo, assim... Tu puxa o controle pro lado, a moto já vai, só porque tu sabia o quanto tu podia puxar. É. Era muito interessante. E tipo, o efeito dele era um efeito muito 3D. Olha o pulo, mano. Sim. Olha o pulo. O efeito dele era muito 3D. A moto, tipo, caía nesses pulos, não acontecia nada. O som era horrível, se vocês só forem perceber a fraqueza do Mega Drive exposta aí. As madeirinhas. Mas tipo, cara, esse jogo era bom demais. Tem isso que sonar aqui. Tá. Olha só, retrovisor, velho. Retrovisor. Não, quilometragem, mano. Zoom in, zoom out. Ali, e essa diversão toda, cara. Ah, sempre é tipo, o outro cara, no segundo lugar, vem com pneu em volta do corpo. Não, mas quando o cara se fudia era legal. Tá? Era legal, velho. Tu viu o teu carinha se ferrando. Deixa ali, só um pouquinho. O bike shop ali, velho. Cara, sabe quando tu não tinha grana e ficava paquerando as motos? Você ficava só ali olhando as motos, pá. Até que eu aprendi os cheats. Você tava dizendo que eu tava editando com a Macumba ali, editando pelo app do Google Drive, olha a lista de coisa pra se citar. Tipo, eu tinha falado pro João, Maximum Carnage, cara. Nossa. Que cara, jogão. Jogão, nunca fechei. Que jogo difícil pra caralho, cara. Aquele jogo, esse jogo, ele tinha um esquema assim, eu peguei emprestado ele com o brother, o cara tinha um cartucho vermelho, eu escondia na minha gaveta de cuecas, porque eu não queria mais jogar com os meus irmãos, porque a gente tinha brigado feio. Não quero mais jogar com eles, cara. Cara. Os meus irmãos pensando, ah, punheteiro, não, tô jogando muito, cara. E aí, o que vai falar do Off-Gun? Não. É o meu! É o meu! Jonas. Gamer! Oh, mas assim, ó, assim como a gente tinha o Afterburner, que era uma coisa assim, ó, o céu infinito, vai, sim, só vai pra frente, meu amigo. Tu não volta mais. O OutRun tinha muito disso, cara. Eu curtia muito, cara. O OutRun ensina uma lição muito importante pra todos nós homens. Mulheres só gostam dos vencedores. É verdade. Outra lição interessante é bota o cinto, porque eles capotavam e caiu pra fora do carro. É, cara. Nossa, verdade. Era muito massa, cara. Uma Ferrari com uma loira ao lado, né? Cara, enfim, era um jogo. Mas não, tu tinha o fim dele, tá ligado? Porque ou tu perdia pelo tempo, ou tu chegava no final do jogo, tá ligado? Ah. Isso é certo. E tu mudava os caminhos. Tu tinha caminhos alternativos. Ah, mas, pois é, não era por pista? Não! Não, ele era contínuo, era um contínuo. Percurso com timer, aquela mecânica de ser, sabe, arcade. Vocês lembram o que eu falei, ou que o seu gênio lembra? Cara. Que assim, quando tu não fica em primeiro, a loira sai do teu carro e entra no carro do teu rival. Exato. Então, e assim, massa, tem o um frame rate. A cor do cabelo é mera semelhança. Então, assim, coincidência. Tem um frame rate muito mais alto, mas é um jogo graficamente muito mais simples, com menos detalhe. Cara, então, tipo, ele é mais plano. Os reflexos da Ferrari ali. Não é um lance meio. Não, e começou aí a parceria, ligado? Começou aí a parceria da Ferrari com a Sega, que depois teve um jogo de corrida muito realista pra Dreamcast pra época. Que era Ferrari 355. Esse é do Yu Suzuki, se eu me lembro bem, esse jogo aí, do criador do Shenmue. Sim. Ah. Tanto é que existe uma coletânea, picanha, temos que baixar na internet e rodar. Sim. No meu, eu só rodo depois do original. Não! Primeiro eu rodo no meu, depois tu roda no teu, então. Ai, meu Deus. Ai. Olha, ó, mudou de caminho agora. Então, ó. Mas assim, existe uma coletânea do Yu Suzuki pra Dreamcast e tem uma versão desse jogo ali, inclusive uma de corrida que tem um bonequinho do Sonic que pendurado no retrovisor. Aquele Roadmobile de arcade que tem no Kirishima Shop é do Yu Suzuki. É. Cara, como eu amo aquele jogo, cara. Eu vi o Suzuki também. Como eu amo aquele jogo. Tem pra Dreamcast. Então... O Space Harrier. Space Harrier, que eu queria lembrar. É dele, então, vou até Suzuki anotar também. Aqui, porque, tipo, mais um. Cara, pode passar essa lista depois pra nós, hein? Então, assim, já viu o Máximo Carneiro? É coisa que eu tô lembrando aqui, cara. Coisa que a gente... Pô, é só, verdade, cada jogo lembrando. Desses aqui é um universo, cara. É, com certeza. E o Suzuki. Então, o OutRun fez muito minha infância, cara. É igual aquele da motinha lá do Master System, o Hang-On. Acho que era isso, né? Hang-On, que é dele também. Que é do Suzuki também. E jogos... Eu jogava o GP Rider no Master System, quando eu vou tirar o foco. GP Rider também. E tu podia escolher a trilha sonora no rádio. É, isso era legal esse jogo. Né? Mas eu me lembro que saiu uma versão 2 depois do OutRun, que tu podia pegar outro carro. Tá, mas a pergunta. Fechou? Fechou quando? Na época? Quebrou a tradição, cara. Ah, não, fechou desculpa, no emulador ou no videogame? Fingi que eu não fechei. No videogame. Oh! Videogame. É porque tu... Cara, o segredo é não bater nos carros e... É, o segredo... Olha, sabe aquele segredo? Tu dirige só segue reto, velho. É, na rede real também era bater nos carros. Afterburner também é do Yu Suzuki. Super Hang-On, Space Harrier. Tem fraco, aqui, né? Ó, G-Locker Battle, que era tipo o Afterburner, só porque era a visão de dentro. Virtua Fighter, Virtua Cop, todos Virtua Fighter. O Ferrari 355, que eu acabei de mencionar dele. O Shenmue, o Virtua Fighter 4. A todos os jogos da Mega Drive, menos Sonic. Não, o cara... O cara é o Shigeru Miyamoto da Sega. Da Sega. Ele era muito violento, cara. Ó, capotou. Ó, usem cinto de segurança, não batam o carro e não sejam perdedores. Então, ótima lição de vida, filosofia pura. Devia morrer. Sempre a fita pra lá. Não, é irmão. Não, é irmão, irmão jogar mais. É o irmão gêmeo do cara e uma outra loira vagabunda qualquer. Não, eu queria ver, cara. É, na hora que o cara perde, tá ligado? Que ele pega e mostra qual foi o trajeto que tu pegou e até onde tu foi. Aquilo é legal. Foi o que eu mais vi nesse jogo, foi o trajeto de quando eu perdi. Aí o cara entendia como é que funcionava. Uhum. O Eugênio quer falar, cara, é só ele falando, pode editar, tira minha voz. Qual é o jeito que tu vai falar agora? Cara, eu vou falar cara coro, cara coro. Eu vou começar com Arro Flash. Não joguei. Não jogou? Não. Olha só, ele tem abertura em anime, cara. Olha só, olha. Eu achava, eu ficava vendo tá, várias esse, vezes. Esse é o Aleste? Não, não, é o Arro Flash. É o Arro Flash. Arro Flash, tá. Da mesma linha, também o shmup Grey Lancer. Grey Lancer. Jogão, cara. Esse é jogão também. Grey Lancer, Darius e o Thunder Force a partir do 4. Mas o Thunder Force 1, 2 e 3 eram legais, pô. Ah, mas o 4 era mais bonito, cara. olha só a CG, cara, eu fiquei de cara assim, olha só, dá pra ver, vai ser bonito, né, cara? Cara, era muito bonito pra ela. Tá, mas como é que é o jogo? É um shmup. Shmup. Basicamente é um shmup de mechas, em onde tu tem a forma de nave ou do mecha transformado, e cada um tem um formato especial diferente. E quando tu virava um robozinho, cara, tu tinha um especial destrutivo que tu te jogava pra cima do chefão. Quer dizer, vou explodir, tá vindo aquele início de direção, tu virava um mecha e... Kamikaze. E aí morria, viu, meu? Não, não morria. Enquanto tu tinha energia brilhando, tu não morria. Agora, se acabasse a tua energia e tu tivesse em cima do frame, a energia do brilho... É o Arrow Flash, flecha de luz, tá ligado? Olha só que interessante. Vamos para mais uma edição de Eugênio Ensina Inglês. Olha, ele já tá virando um robozinho. Daí ele vai pegando os power-ups, ele vai modificando o tiro. Tem vários frames no jogo, a musiquinha é muito bonita. Se ele não tivesse vários frames, ele ia ser uma foto. Ajudantezinho. Coisa que eu adoro, cara. Tem dois ajudantezinhos. Então, assim, quando tu é do robô, o ajudantezinho, ele segue essa movimentação direta. Quando tu vira no modo nave... O ajudante, ele pega a última posição que tu tava. Então, assim, até a transformação pra tu nível lá com os ajudantes, ele influencia. Então, no robô, tu não consegue pegar a tela toda. Mas quando tu vira a nave, tu pode alinhar os teus ajudantes e tu cobrir toda a tela de tiro. As mecânicas dos ajudantes, assim, do Musha, eu acho muito foda. Ah, não, do Musha é muito mais evoluído, é do muito... que o Aleste. Não, mas é um jogão, cara. Mas, assim, vamos ser justos, o Aleste, ele é do início do Mega Drive, né? Ele é muito mais antigo do que o Mas em termos de gráfico, por exemplo, assim, ó, muito mais antigo que o Rafa Leste é o Thunder Force 1. É verdade. Que é um jogo bem mais simples em todo o conceito, game design, Pô, tu sabe gráfico. Que isso me lembra muito... Me corrige, R-Type? R-Type? Eu adoro R-Type, cara. E nunca fechei. R-Type é, cara. Eugênio, fechou. Fechei. Mas queremos... emulador porque eu não tinha Mega Drive. Ah, o emulador não vale. Ah, pô. Bicho, eu tinha o Master System. Da lista eu acho que todo mundo fechou pelo menos um, porque eu fechei Streets of Rage, emulado não fechei. Ó. E fechei Castlevania junto também. E California Games não é de fechar. Ó, o Arrow Flash ali, ó. Tá com duas navezinhas. E o tiro dos auxiliares também vai evoluindo. É muita evolução. Uhum. É, praticamente o percurso do Pokémon, cara. Tipo assim, o jogo tem, pô, né, uma paleta de cores bonita pra caramba. Tem. Parece ter uma jogabilidade bem dinâmica, boa. Dinâmica, assim, né, rápida, gostoso de jogar. E assim, é um jogo que tu fecha rápido, cara. Eu acho que em 2 horas no máximo tu fecha ele. E olha lá. E assim, é bem gostoso. A trilha sonora, bem envolvente cada música. Então, assim, eu achei muito legal isso aí, cara. Fora de perigo. Tu saía da nave-mãe no começo do jogo... Aí tu vê a tua nave-mãe que tu saiu caindo. Olha só, que interessante. Vocês concordam que tem uma mecânica de design de jogo que, na primeira fase, principalmente no primeiro chefe para jogos episódicos, eles querem te conquistar? É verdade. Então, tipo, pô, agora é um momento dramático. Mas usou a tecnologia também pra pegar o cara pelos culhões e dizer, não, derrubaram a minha nave, agora eu vou fechar essa porra. Agora eu vou. Já o Musha Leste, não. O Musha Leste é um jogo pra gente grande, cara. Um nível de dificuldade muito maior do que o... Hard Mode. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Cara, esse aí... É pra japonês fechar. Eu não fechei. No emulador, cheguei até a terceira fase, socado de tiro e ainda sem morrer. Tinha um retardado. E eu disse assim, mas como? Save state a cada um segundo e mesmo assim... Cara, bombado, cheio de coisa e morria de qualquer jeito. A trilha sonora é um espetáculo à parte. Cara, que bonito ali, cara. Esse Animal, jogo... esse jogo que eu tinha nunca vi esse jogo. Não. Metallic Reform Super Hybrid Armor. Bonitão. Nossa, o jogo, a tela de abertura dele parece um anime, né? Olha, mas é um anime. É um anime. Olha só, mano. Ah, mas ele é um anime. Ele tem um diferente anime real ou mangá ou coisa parecida? Não, ele é criado. É só jogo. Olha, cara. O reflexo, cara. Ah, que animal. Nossa, já na abertura do cara de óculos ali, o reflexo no óculos. Cara, meu Deus, o reflexo no evoke do cara. Cara, é interessante saber que é o Musha Leste, cara. Olha, ele, assim, é como se fosse um Japão medieval com tecnologia, cara. Que bonito, cara. Então, assim... Olha, tipo, dentro do cockpit virtual. Imagina. Sim. Mas é, o conceito vem daí. Cara, então, assim, bonito, as tribos, os Seven King Dolls, os generais, assim... Investiu em tecnologia, então eles construíram mechas, só que tinha cara com lança também no campo de batalha. Nossa, um negócio muito legal. Samurai com mecha. cara. Exatamente. A trilha sonora, também, cara. Aí assim, começava no jogo numa emboscada. Tá vindo tudo o esquadrão fantástico, tá ligado? E o boss te cercou e... Tem um negão herói. Tem um negão herói. Que vai morrer na mesma fase. É negão. Negão morre. Nada preconceituoso, mas era característico dos anos 90. Imagina, nada preconceituoso. Não, mas é característico dos anos 90. Então assim, tu tá cercado e todo o teu esquadrão morre. Então na verdade é uma batalha de sobrevivência, cara. Olha só. Tem 5 naves aqui e só tu sobra. Sabe o que que vai fazer? Parece um sapo robô. É, e a visão de cima, cara. Eu sei, não, parece um sapo robô na nave. Não, não faz isso, cara. Não, tô brincando. O jogo é muito bonito, cara. E assim, ó, cara, eu gosto. Bom, o Eugênio gosta muito e eles conhecem muito mais de Shimura do que a linha do Eugênio é Shimura. Porque, na verdade, o Eugênio, ele gosta tanto da parada que ele desperta o veiozinho. Todo mundo jogou algum Shimura porque gostou. É verdade. E o Eugênio reaviva esse lado todo mundo, cara. Ele pega o DS dos caras e sai instalando o jogo. É verdade. E detalhe de tudo, sabe o que é? É que eu sou ruim, cara. Na segunda fase, mas adoro Shimura. É que nem o Caruga, a gente adora o Caruga, mas ninguém passa assim na fase. Não, cara. Não, eu cheguei com o Breno até a terceira. Então assim, mas falando tecnicamente do jogo, além de ter uma paleta de cores que usa o mouse do Mega Drive e uma diversidade muito grande de tiros e tudo mais, podia programar a forma que os teus auxiliares iam atacar. Então eles podem ficar assim, eles escolhem o arco deles. Tá ali, level 1, farm 3 lanes. Exatamente. Tu pode fazer com que eles girem aleatoriamente em volta do teu robô e começa a tirar aquele pra tudo que é lado, ou então tu pode programar eles pra ir em cima do boss. Então o teu auxiliar se joga que nem um kamikaze pra cima do boss. Só que infelizmente tu acaba perdendo ele depois. Ah, que viagem, sério? Não. Sim, não. Tu tá no boss errado, tu não tem como ir pra cima dele, tu tá com pouco tiro. Se tu tem auxiliar, tu programa eles pra fazer o kamikaze e eles vão até o ponto fraco do boss e começam a atirar. Até morrer, mas depois morre teu auxiliar. Aí sim. Super, é tipo, aí vai ter que entrar na linha de tiro. Mas a trilha sonora é um espetáculo, cara. Que bonito, cara. Não, bom, cara. E tu vê esses robôs samurais, feudais ali... Cara pira, cara. Não, e a arte do cartucho que eu baixei na internet uma vez é muito legal, cara. Dá pra virar uma trilha sonora. Seven Kings, dá um... A trilha sonora. Cara, seguinte. Vamos partir pro último jogo do Alcântara. E olha só, eu acho que a gente pode condensar o que a gente tinha programado como segundo e terceiro bloco e partir meio que para as menções honrosas, para não ficar muito grande. E assim, né, galera? A lista dele é grande. Todo mundo sabe que o Mega Drive, como ele é muito melhor que o Super Nintendo, tem muito jogo para falar. Polêmica! Polêmica! Imagina, o último jogo que eu vou mencionar. Não, olha só, aí, só eu ia dizer. É, então a gente vai falar mais um jogo assim em específico e depois a gente vai citar vários jogos que podem ser falados no próximo cast e tal, com mais calma. Que é pra não ficar longo demais também. Sim. Então, Alcanha, que jogo que falta falar aí? Pra mim, da lista ali, faltou falar do Cast of Illusion. Pô, esse é claro. Que era um jogo que era tido basicamente como um platformer fácil, mas ele não era particularmente fácil, não era particularmente difícil. E ele também não é um jogo lá muito longo, mas olha, é um jogo bem interessante. Ele é fácil só na primeira fase da floresta. A primeira fase faz todo mundo se encarnar no jogo. É. E ele é da época de ouro dos jogos da Disney, bem fiéis, feito pela SEGA e tal. E eu acho que ele é um dos grandes totens, acho, das plataformas mais tradicionais, cara. Porque ele foi um ponto de venda forte do Mega Drive. Sim. Tirava proveito das características que o Mega Drive tinha. Usava ele foi feito pela SEGA? Eu acredito que sim. É, pelos estúdios, né? A M1, 2, 3, 4, 5. É o mesmo caso do Quackshot, né, cara? Sim. É que nesse tempo eles não faziam a referência dos estúdios, que era tudo SEGA. É. Era tudo SEGA. Não, mas ele tá, eu digo, basicamente ele era a responsabilidade maior da SEGA. Eu não vou mentir, os jogos do Mickey e da Disney, assim, eu me confundo muito, cara. Porque teve o Castle of Illusion, no máximo eu joguei o Land of Illusion, que eu era bem maior que o Castle of Illusion, eu pelo menos achava. E tem mais um monte, cara. Ah, tem o Fantasia, da época, Fantasia, que era um jogo bem limitado. É. Tipo, ele era difícil e a jogabilidade era ruim. Todo mundo ia jogar com a maior esperança e o jogo era uma droga. Sim, porque o filme era muito bom, né? Sim. E aí o cara ia jogar e achava que era uma maravilha e não era. Mas tinha mais, causava boa impressão no começo, o Fantasia, mas depois começaram a jogar com ele e apanhar. Mas aí depois começou a ter um monte de outros jogos, por exemplo, o jogo clássico de Mega Drive do Mickey, que era o Mickey Mania, que era Mickey muito Mania. Bom. Não, aí depois teve outros jogos do Pato Donald, teve o jogo do Pateta, que do Mega Drive, do Super Nintendo era bem diferente. Qual é o do... que tem o Mickey e o Pato Donald, eles são tipo mágicos, assim, tá ligado? Tipo mágico. Não era Mickey Mania. E era do Mega Drive. Não era Fantasia não, cara. Que o Mickey não, usava um chapéuzinho de mago. Não. É que eles usam umas magias, tipo de mágico, sim, tá ligado? Dá uma olhadinha aí depois, cara. Eu fiquei curioso, eu não sei a sequência desses jogos da Disney. Eu também não comprei. Tinha que bonito, né? Tinha um World, tinha um World of Illusion aqui. World of Illusion. É, será World que é isso, cara? É, World. É porque esse... Eu não sei se eu tinha algum preconceito contra o Castle of Illusion, cara. A gente quer saber. Fechou? Fechei. Ai, meu bonzão, bonzão. Eu escolhi só um jogo fácil aqui pra mencionar, mas enfim. O World of Illusion era esse aqui. Esse mesmo, World of Illusion. Muito bacana, cara. Muito esse bonito. Que era... Lembrei. Aí, por exemplo, developer, Sega, AM7. Então era todos os estúdios numerados. Exatamente. Uh-huh. Altered Beast, alguém jogou? Eu joguei. Não, Altered Beast eu nem falei. Que jogo ruim, porque cara. Eu fechei. Ah, eu gostava dele, tá? Joga ele hoje. Era mega difícil, eu joguei, cara. Faz pouco tempo. Eu tenho do Play 3 e sabe o que acontece? O meu Mega Drive é aquele que vinha com Altered Beast. Então, o teu na capa tinha Altered Beast e tinha na caixa escrito assim, ó. Foto da própria tela, porque eu tava olhando a minha caixa do meu Mega Drive. Tinha tela de login do Sonic lá com o Sonic, assim. Tela de login, olha os tempos modernos. Tela de start ali e tinha foto da própria tela, cara. Era uma emoção isso aí. Nossa, isso é a tela real do jogo, cara. Eu não acredito. Não, cara, a Altered Beast eu joguei demais. Bom, então vamos continuar. Eu não, não fechei a Altered Beast. Eu fechava direto, cara. Ali é bem tranquilo de fechar, sério. É, vamos continuar então com a sessão final, que são as menções honrosas. São os games que a gente quer, não quer deixar de citar, pelo menos o nome. Mas a gente não vai falar muito sobre eles. Vai deixar para uma próxima edição. Além do Altered Beast, cara, eu me lembro muito, assim, ó, foi falado já, mas Shadow Dancer, guardem esse nome, quem não jogou Shadow Dancer, é um jogo da série Shinobi, cara, é um ninja que tem um cachorro que é amigo dele e tu controla o cachorro também. Sim, muito bom. Muito bom. Mecânica toda daquele jogo, até eu sugiro de repente colocar na tela grande a lista, porque eu listei muita coisa que... Citar o pessoal aí. Vai, continua aí com a tua lista de dimensões honrosas. Então, assim, até depois eu tenho uns links pra deixar ali, que é um site que o Eugênio me indicou faz muitos anos, que é o Rocket Boy. É, então tem o Rocket Boy, ele tem uma lista de jogos e menções honrosas pra fazer, que é ó, jogos que definiram o Mega Drive e Gemas Perdidas. Exatamente. Dois links lá muito bons. E aí tem pra você, ó, na lista de Pérolas Perdidas, que o cara, pouca gente às vezes conhece. Por exemplo, alguém jogou Boogerman? Tinha pra Mega e pro Super Nintendo. Que era um super-herói que tinha os negócios de meleca de nariz, pum, arroto. Era muito legal. Esse eu fechei alugado. Nossa! Fechei, e aí tinha os pontos de teleporte. Essa época, Beavis e Butthead, assim, que então, tudo que era com peido, arroto, era o caralho. Aliás, o jogo do Beavis and Butthead do Mega Drive também era muito legal. Já bem melhor que o Super Nintendo. Meleca do teto do prédio. Uma alguém coisa jogou assim, Pulseman? Qual? Pulseman. Eu joguei plataforma, né? É um plataforma exclusivo do Mega Drive, muito bom. Vale a pena, ele é um jogo curtinho. Eu não fechei, eu acho. Eu não lembro desse. Uhum. Vector Man, que era um clássico ali do final do Mega Drive. Também não lembro. Plataforma também, né? Era uma plataforma que eles usavam assim, tipo, a Nintendo lançou o Donkey Kong. E o que nós vamos fazer pra empurrar o nosso hardware ao máximo? Eles lançaram o Vector Man, que eles usavam aquela mecânica de sprites assim, em bolinhas. Que aí ele era um homenzinho com bolinha que tinha um movimento bem fluido, porque era vetorial. Uhum. E aí ele virava tipo um helicóptero, um tanquezinho, um boneco verde. O jogo é muito massa, a trilha sonora é muito massa e pouca gente jogou. Ele tinha o gerador de aleatoriedade do Guia do Mochileiro das Galáxias. Não tinha. Ele dava uma coisa aleatória em qualquer hora do dia. É. Dá uma olhadinha na lista ali, ó. Exo Squad. Alguém viu esse jogo? Pô, vocês estão falando um jogo também que pra mim... eu não lembro. Não, eu tô lendo ali, ó. Golden Axe. Sim. Nossa, imagina, tá, cara. Golden Axe, assim, é quase impossível não conhecer. E eu joguei... Isso aí jogava com os amigos, né? Co-op, rendia tardes e tardes de verão sem ir pra Era muito massa. Ele soltava um especial chamado Dragão. Quer ir pra praia? Não. Eu nunca queria ir pra praia. E olha. Ir pra praia não dá XP. Ir pra praia não dá XP, jamais. Ali, ó, por exemplo, que eu joguei bastante. Alguém jogou o Ghostbusters do Mega Drive? Não. Era um dos poucos jogos dos caça-fantasmas que prestava. Alguém jogou? Não, joguei. Não, olhem os jogos dessa lista depois. Tá lá salvo no Google Docs, compartilhando com vocês. Sonic Spinball, cara. Nossa, mano. Super Voleibol. Não, Super Voleibol eu joguei demais. Nossa, eu... Muito bom. Eu tinha um amigo que morava no meu prédio, meu grande amigo Matheus Garbelotto, Vitor Matheus, que hoje é um excelente violonista. E o cara, ele tinha Mega Drive também? É, Mega Drive. E, cara, a gente morava no mesmo corredor do prédio, um prédio grande de 10 andares. É, tá hoje em dia dentro do grande, né? Mas o prédio grande da época e tal. E, cara, era aquele amigo assim, ó, de chegar e abrir a porta e ir entrando, tá ligado? Tipo, sério, era muito massa, velho. Tu era o Kramer ou o Seinfeld? Eu era, não sei, cara. Eu acho que era o Kramer. Aquele. Cara, então, puta, era direto, assim, jogar esses jogos de multiplayer, digamos, né? O vôlei era bom, cara. Tinha pra Super Nintendo o Hyper Voleibol. Como é que dava o saque... O saque e, salvo não engano... Viagem, saque, né? Saque viagem. O Power Spikes 2 do Neo Geo era a sequência, né? Era. E olha, eu gostava do Power Spikes. É bom. Alguém jogou um joguinho chamado Tick Tick Boys? Nossa, mano. Tá... Então, é, cara. Só, fica a lista, dá uma olhada depois. Não, pô, a lista dá uma olhada no site, com certeza. Não, então tudo bem. É o que acontece. O Tick Tick Boys era um jogo que um amigo meu que tinha um vizinho, filho de um colega da mãe, ele tinha o Sonic 2, que eu se eu editar errado, nunca já fica fechei. Filho da mãe, né? Oi? Se eu editar errado, já fica filho da mãe. É, então, o Sonic 2, que eu nunca fechei, eu 3 vezes na minha vida. No videogame, depois de uma tarde inteira aí no emulador, chegava no Sonic Robô e perdi. Enfim, nunca fiz o Super Sonic sem cheat. E do Sonic só fechei o 1. O 2 e o 3 eu morri bem no final, no último chefe, que é uma desgraça. E ele tinha, além do Sonic 2, ele tinha o Chic Chic Boys, que era um jogo de plataforma bem linear. Mas ele tinha umas características de RPG, que tu investia uns pontinhos nisso, naquilo ou naquele outro. Jogo simples, legal. Um jogo que é muito conhecido, não sei se não é da própria Treasure, Gunstar Heroes. Esse eu não joguei, mas dizem que é um jogão. É da Treasure. Gunstar Heroes eu fui conhecer agora, mais tarde. E é aquilo que a gente tava falando, né? O cara tinha acesso ao que tinha em casa, os amigos e na locadora. Aí fui jogar em emulador. Puta que pariu, cara. Jogando. Ah, dá vontade de voltar no tempo e conhecer isso aí. Na época, cara. Puta merda. Outra coisa, foi tu que me falou, João, de um programinha que tu pode organizar todos os teus emuladores e tu pode lançar... Não, o que eu vi foi um emulador pra macOS que parece ser muito bom, com uma interface muito bonita e, tipo, fica, parece o iTunes com CDzinhos tudo bonitinho, assim, as capinhas originais, cara. Eu acho que ele identifica, talvez... Isso é chamado de front page pros emuladores. Eu tinha não, mas o programa que eu vi é o OpenEMU pra macOS, que é, tipo... Foi citado no post lá do Hoje é um Bom Dia, do Easy Nobre, que é do podcast 99 Vidas, como um excelente emulador para macOS. Né? Como ele comprou um computador Mac recentemente, ele gosta muito de emulação. Eu vi um que era cara, tudo organizadinho assim pelas máquinas. Tu pelas viu isso aí, cara? A foto? Porque a vontade que eu tenho é de montar para mim um Xbox Media Center, que é um PC que roda um software específico que tu coloca lá. Filmes, jogos, tu pode programar os torrents pra baixar e colocar vários emuladores lá pronto. Daí a galera joga por Bluetooth na TV. Deixa eu citar um jogo que tu não falou, que eu acho que fez a infância de uma gurizada aí também, cara. Chuck Rock. Chuck Rock, nossa, cara. Chuck Rock era muito da hora, mano. Ô, que da hora que fica, meu. Legal, hein? Coisa linda. Imagina. Olha só. Tudo certinho, cara. Oh, é um probleminha? O Chuck Rock, por um certo momento, ele foi... Já fiz essa piada até no outro cast. Ele, por um certo momento, ele foi o mascote da SEGA. Mas eles perceberam que o Homem das Cavernas não era um bom marketing pra eles. Cara, eu coloquei aqui também o... Nosso videogame é mais moderno. É. Coloquei aqui, por exemplo, assim, ó. O Green Dog, agora que tu falou do Chuck Rock, eu me lembrei que era um joguinho que o cara... Ele era meio radical, mas ele era um maconheiro, assim, com a franja na cara, que andava de skate, roller lá, e tinha um bumerangue, era um joguinho lento. FIFA Soccer. Nossa, os Fifas. Sem comentário, né? Todos eles, cara. Não, FIFA, assim, meu primo ficava jogando campeonato até desistir. Maior craque de todos os tempos, Gianco Ciano. Era do FIFA, né? O Gianco Ciano. Mas teve um duelo entre o Gianco Ciano e o Alejo. Tinha que ter, né? Outro que eu coloquei aqui, que é, pô... Spider-Man Maximum Carnage. Nossa, cara, é engraçado. A série, cara. O gibi, no caso, do Maximum Carnage é muito bom. Que é do Todd McFarlane? Oi? É da era do Todd McFarlane. Eu acho que é, porque o Carnificina... E o Carnificina eu tenho esse também. Ah, é verdade. O jogo é com os desenhos do Todd McFarlane. Isso. E o Carnificina é o melhor vilão de todos os tempos. É, ele, ele é tipo, né? Ele é o Deadpool, só porque mais violento. Bem mais violento. Sim. E mais sacado. Eu tenho essa, eu tenho uma revista coletânea da época do Carnage Animal, do, que era com a arte do Todd McFarlane, que eu li inúmeras vezes, eu li e reli. Não, cara, tem aquela questão do, tá do Carnificina e depois quando se dividem os simbiontes, tá ligado? Então fica com uma personalidade, todos coloridos. Cara, isso é uma viagem fodida, cara. Aí depois eu coloquei umas menções honrosas ali. Tava lembrando, por exemplo... A gente já tá nas menções. Não, sério, que tinha é que tu tinha separado só Pérolas Perdidas e Menções Honrosas. Não, é, a gente juntou os dois blocos pra não ficar muito longo. Beleza. Então, fala em bloco. Blockout. Alguém jogou esse jogo? Cara, eu não... A maioria do pessoal tirava o som, porque era um som do Blockout. Não joguei. Tetris visto de cima. Ah, lembrei. E que tinha uma música altamente hipnótica que, sério, alguém deve ter se drogado antes de fazer aquela música. Thunder Force. Moonwalker, cara. Moonwalker. Pô, eu tô esperando tu falar do Moonwalker, cara. Não falasse Moonwalker ainda, cara. Tá aí a lista, tu sabe ler? Sim, ler, mas é que tô esperando tu chegar e tu não fala. Tu puxa no final e não fala o Moonwalker, cara. O Michael Jackson fazendo nas menininhas. Então, o massa... o massa é que o Moonwalker, ele não tinha as músicas que todo mundo queria. Por exemplo, não tinha Thriller. É do Michael Jackson salvando criancinhas. Salvando. Ele tinha o macaco. E o pior assim, era um jogo difícil pra caralho. E o macaco vai assim, meio vai mal programado. É, ele monta na garupa do Michael Jackson e tal. Eu joguei uma versão de arcade daquele Moonwalker, que eram três Michael Jacksons de cor diferente. Eles viravam tipo uns robôs que tiravam o negócio com que nem no filme. Por causa do filme. Tá. É. Por causa do filme. Não, e tipo assim, tinha a dancinha do Felipe. Filme. Não, e os especiais, né? Então, ele dava aquela girada. Aí dava a dancinha também. E eu queria dizer, a cena que todo mundo viu é o começo do jogo, ele entra, sim, gira e joga a moedinha. É. E a música começa. Todo mundo viu isso. Nossa. E tipo, como não era do... Acho que, não sei se Smooth Criminal é do álbum Thriller. Sim. Mas tipo, a música Thriller não toca. É. Só porque um dos especiais que bota todo mundo pra dançar, os caras fazem a coreografia com outra música. Coisas que o cara não entende. Cara, Pit Fighter, eu tenho uma lembrança muito, muito boa do Pit Fighter, porque foi assim, na época meu pai viajou pra fora do país pra fazer um curso, ficou meses fora do país, então assim, pô, tava com saudade pra caralho, assim, sabe? Foi foda, assim. Aí quando ele voltou, ele trouxe essa fita pra mim, tá ligado? E tu nem deu a mínima pra ele. Aquela que o cara vai correndo, cadê o presente, tá ligado? Não, tô brincando. Daí, tipo, então eu lembro muito bem do momento exato. Eu lembro de eu jogar com o Cato, que era o cara que dava um chute louco. E era um porte muito mal feito do arcade. Nossa, tipo, era um jogo que se for ver, é bem ruim, tá ligado? É meio tosco, assim. Pelo menos a versão de Mega Drive. Isso, Mega Drive horrível. Tinha de Master também. Tinha de Master? Tinha de Master, mas era bem mais... que era o Master System. Decap Attack, alguém jogou? Eu joguei isso aí emulado, cara. Eu lembro de ter jogado. Era uma caveirinha que jogava a cabeça. Era uma múmia, que daí ele jogava a cabeça e ele tinha tipo um rostinho no meio da barriga. Kid Camaleon. Não, Kid Camaleon eu joguei demais, cara. E era um dos mais... De todos que a gente falou, tá entre os mais difíceis. Sim, é difícil usar. Porque é difícil usar. Ele é uma plataforma bem simples, mas ele pega a mecânica de ter vários... Ele cita vários jogos e vários mundos, vários universos, sim, sim. E essa é a dificuldade. Então. Não tá na lista aí o Shining Force, cara. Tá aqui na lista um que não pode deixar de ser mencionado. Toy-Jan. Pois é. Toy-Jan, Shining Force, fala aí. Strider. Shining Force é animal, cara. Shining Force eu comprei no Steam, cara. Tem bem baratinho, quer dizer, baratinho pelo menos quando eu peguei. Bem legal, o emulador tem uma interfacezinha e tal, também o emulador... O programa, enfim, sim, né? A ronzinha. O braço do 2 é bem melhor. Cara, o Echo the Dolphin, cara, não dá pra deixar de citar também. Imagina. Cara. Eu joguei, cara. Nossa, era muito bacana. Esse não precisa nem perguntar. Sim. Alguém fechou? Não. É, o jogo é impossível. Não. Será que não tem fim essa porra? Tem, mas é um jogo... No YouTube. Tem, mas é um jogo bem difícil, cara. Porque tinha umas coisas assim, era uma época de salto da interface. Que, pô, com três botões eles queriam que tu quisesse fazer muita coisa. Então, que é a versão da Mônica, que era o Wonder Boy. Wonder Boy, cara. Wonder Boy era de viagem, cara. E é aqueles jogos da Mônica muito bons, do Mega Drive, do Castelo do Dragão, era animal. E o... O que, que eu tava falando agora? Tá, e a conclusão do cast, então? A conclusão, é o seguinte. Primeiro, Mega Drive é o melhor videogame de 16-bit. Polêmica! E a outra conclusão é que a gente não fechou porra nenhuma. É. Exceto umas mentiras que andaram contando aqui hoje, que fecharam isso aqui, que acho que não sei como é que é. Pô, eu falei a verdade, mano. Eu só falo verdades, cara. Tipo, vocês não acreditam, mas eu fechei o Enduro do Otário. E no final desce um cara e te entrega o troféu. Mentira do cara! Cara, meu primo me disse isso, como eu sofri com isso. Ai, tá, cara. Então, galera, acho que tá bom por hoje. Tá bom, né? De cast, de Mega Drive. Acho que foi bem legal. Foi bacana, foi interessante, bem massa. A gente espera que os ouvintes não fiquem muito bagunçados a conversa. Vou trabalhar na edição. Vários games, cara. Vou trabalhar na edição aí pra deixar bem tranquilo. E... Mega Drive é um universo pra todos nós, inclusive. Minha voz comendo biscoito fica muito melhor. É. E daria pra falar, por exemplo, um cast só de ports que tiveram pra Mega Drive. Ninguém falou, Mortal Kombat 2 era um lixo, mas o 1 era muito melhor que o Super Nintendo porque tinha sangue. Não precisa nem falar. Tá, tem uns... Super Nintendo era pra criança, Mega Drive era pra gente grande. Essa é a diferença. Não, quando eu falava com meu primo, Sega 2. Entre Super Nintendo e Mega Drive... Super Nintendo era o game dos jogos de aventura. É. Mega Drive era o game de jogos de corrida e de esporte. Sempre foi esse papinho, cara. E o PC Engine? Não, veio pro Brasil. Tá, olha só. Tem os recadinhos pra dar. Então, recadinhos da paróquia. Entre o último cast, que foi o Pocket ao vivo, número 14, que tá no site. Acabou demorando pra sair. E esse, a gente teve o feedback do leitor, que é o Ricardo Ventura. Então ele... mandou uma mensagem dizendo que tá gostando muito do cast, gostou bastante, elogiou o trabalho feito até aqui e disse que vai continuar acompanhando e tal. Então fica um abraço pro Ricardo, e fica um grande abraço pro pessoal lá do Super Controle Podcast, que quando esse cast de Mega Drive sair, provavelmente já vai estar no ar um podcast dele sobre os jogos Metal Gear 1 e 2 do MSX que eu participei. O João foi emprestado. Fizemos uma sessão. O João é um cara altamente emprestável, né? Eu sou emprestável. E, assim, eles estão fazendo uma série muito boa sobre a saga Metal Gear, contando toda a história na ordem cronológica. E quase o João não gosta, então? Então, pros ouvintes, a gente quer lembrar também que, assim, a gente tem esse cast temático, que é editado, gravado e editado, e a gente tem o nosso Pocket ao vivo, que, como o próprio nome diz, ele é feito ao vivo para acompanhar pelo site Twitch TV. Então, acompanhe o nosso site, acompanhe o facebook.com/savepointcast para saber quando que vai ter os ao vivo. O Twitter, arroba... Boa, hein, Jonas? Viajei, cara. Arroba savepointcast. Eu sou velho. Twitter, porque é muito difícil, né? Savepointcast. Tá. Eu sou velho, eu nem uso o Twitter. Tá bom. Então, assim, acompanhe nas redes sociais pra saber porque o ao vivo é legal de acompanhar ao vivo pelo Twitch. E fazer comentário, questionar a gente mesmo. Vocês participam da gravação, tá legal? Ele tem menos edição do que os outros. Resumindo, sai mais palavrão, cast. Tá bom. Certo? Mandem e-mail pro contato@savepointcast.com e entrem no site, compartilhem os podcasts, assinem o feed. Tem no iTunes, tem em todos os programas que vocês querem. Não se esqueçam de fazer uma doação na conta corrente do nosso locutor. É, também façam doações. Ô, João, qualquer hora dessas eu vou assinar o feed. Eu não tenho feed, cara. Mandem cartinhas. Cartinhas. Não tem cartinhas. P.O. Box. Mandem desenhos. Quem quiser mandar arte pro site, pra botar no site, a gente pode colocar... No site principal, a sua arte, com o seu nome. Você vai ficar milionário. Se são desenhos da CD Expert. Mandem por e-mail, tá? Ou façam contato pelo Facebook, tá certo? É isso aí. Fechou? Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado, tchau.